para mais tempo. Pronto, bem-vindos. Vou falar um bocadinho sobre o que é que tem sido o nosso trabalho quase nos últimos dois anos. E como é que foi o clique para nós começarmos esse trabalho do arquivo de ocupação, que no fundo é algo, sabe, que é algo mais específico dentro do que é a história das ocupações em Portugal. Obviamente, nós não pretendíamos desde o início fazer um levantamento histórico acerca das ocupações em Portugal, que é uma coisa que nós vamos remeter aí para a opção da Academia para fazer esse trabalho, porque foi as ocupações pós 25 de Abril, que se chamamos ocupações populares, não é? Aquilo que vamos fazer e o nosso trabalho dentro do arquivo é, e por isso diferenciámos desta forma as ocupações com capa, digamos assim, que no fundo não se reclamam de uma certa desculpabilização social a nível de carência habitacional. Ou seja, o arquivo, aquilo que faz é tentar, a partir portanto, do grito do Ipiranga aqui do Porto em 93, da primeira casa reciclada, exatamente aqui nesta mesma rua que vai fazer 25 anos, da João das Regras. Portanto, a partir daí nós estamos a registar exatamente todas essas ocupações de um movimento que é um bocado diferente, que tem objetivos completamente diferentes, tem um ambiente no qual nasceu completamente diferente do que é as necessidades das ocupações do pós 25 de Abril, ou seja, satisfazer uma lacuna existente, uma necessidade de habitação, não é? E que não é aquilo que está presente no intuito de quem ocupa a partir desta altura, não é? Essa é a primeira diferença. E pronto, basicamente a questão a nível dos próprios objetivos do arquivo, isto vai ter uma coisa mais chata, que é a coisa técnica do arquivo, pronto, e depois já vamos mais para a ação, não é? Temos uma série de... está aqui um slideshow de material que nós reunimos desde essa data, desde 93 até agora, portanto, marcam esses 25 anos de memória, não é? Aquilo que nos interessou, estás à vontade, podes sentar no chão, sim, não tem problema. É na boa? É na boa. Deixa. E, portanto, o objetivo arrancou assim, tipo, mais na ação, a partir mais ou menos de um ano e meio atrás, mais ou menos contemporâneo da última Feira do Livro Anarquista de Lisboa, onde houve um encontro, portanto, sobre a história das fanzines, não é? Que também é um outro tema que, entretanto, é necessário começar a fazer registro, porque é uma coisa bué da vasta, e no qual nós temos principalmente o que é o registro anterior ao advento da internet. É basicamente isso que nós vamos debruçar-nos para montar esta história. Mas notou-se principalmente no que é as novas gerações, que não sabiam, pá, do que se tinha passado, não é? E então, essa é uma das questões, de que a passagem de testemunho a nível de registro histórico, essa é uma. A outra são exatamente os registros que, entretanto, começaram a surgir na própria Academia, não é? Como existem alguns exemplos, que vêm daqui, por exemplo, aqui da Universidade do Porto, do Departamento de Sociologia, onde começaram a fazer portanto, o levantamento da história do punk em Portugal, não é? Onde, para terem uma ideia do nível da coisa, o supervisor dessa tese foi o antigo ministro da Administração Interna. portanto, a partir daí vem, tem um nível de como é que isto vai estar a ser registado, não é? E depois que os próprios livros que saíram a fazer o registro disto são, portanto, são livros que são estatísticas, não é? Tipo, qual é a percentagem de pessoal da classe média que estava presente no não sei quê? Não é? Tipo, e é uma coisa completamente fantástica. E obviamente depois fala do movimento como se fosse, portanto, há os censurados, há os chutes e pontapés e há os pesticida, e é pouco mais do que isto. Não é? Portanto, há toda a parte comercial que é falada, e entretanto, tudo o que é o movimento independente, tudo o que é o underground, tudo o que é a contracultura, é passado acima e por cima, porque essas pessoas nunca viveram lá, nem nunca poderiam ter então essa experiência. E essa foi uma das grandes questões: que é exatamente, ok, queremos história, mas feita pelos próprios intervenientes. Não é alguma coisa que vem de fora tentar. Tentar tipo, estudar, mas num tubo de ensaio, percebe? Portanto, essa foi uma das questões. E exatamente no sentido em que, portanto, principalmente a nível das novas gerações, não tenham como apenas o registro desses livros de história que, entretanto, saem da academia. Isto foi o que existiu. Isto é aqui é o que está, não é? Então, e o que passou? Se, entretanto, não existe nada que, entretanto, foi editado, não existiu, não é? E depois isso vai para as brumas da memória e para notazinhas de rodapé que, pronto, valem o que valem, não é? Essas foram, digamos assim, as nossas principais motivações, não é? Nós, então, começámos a pensar em reunir uma série de, ou seja, o núcleo duro também são pouquíssimas pessoas, não é? Estamos a falar para aí praticamente 3 pessoas que estão a tentar fazer o trabalho de arqueologia, porque é basicamente isto, é um trabalho de arqueologia. É muito difícil ter registros daquilo que se passou, principalmente o que é a fase pré-internet, portanto, fase pré-2002, praticamente, quando começa a haver uma maior disseminação. E começa a haver os primeiros registros digitais, não é? A partir de mais ou menos 2001, 2002, e tudo o que é anterior a isso é tudo pessoal, cunho pessoal, memória pessoal, memória coletiva a nível das próprias ocupações. E então o que nós estamos a fazer é registros de imagens, registros de notícias, notícias de jornais, fanzines, não é? Os comunicados, não é? Então, tipo, estamos a congregar tudo isso. Não queremos fazer um arquivo físico, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é digitalizar tudo e depois ter duas vias de difusão. Uma é uma via digital numa plataforma de acesso público, portanto, um site no qual esteja disponível toda esta parafernália. E depois, portanto, no fundo, até primeiro vai sair um livro, que é isso que nós queremos fazer, marcando o que vai ser este ano, os 25 anos, desde esta primeira ocupação aqui na João das Regras. Portanto, talvez faça assim um bocado de ressonância para quem esteve nessa ocupação, que já passaram 25 anos. Pronto. Portanto, primeiro fazer, digamos assim, esta. E obviamente uma seleção. De eventos, não é? No fundo, não vamos falar de todas as ocupações, vamos falar sobre algumas, não é? Mesmo no próprio livro. Mas deparámos-nos de uma coisa bastante curiosa, é que, obviamente, que são 25 anos de história, mas estamos a falar, digamos assim, de 150 experiências, sensivelmente. Portanto, 150 ocupações, não é? Que, obviamente, aos olhos de quem viveu este movimento de associações de moradores do pós-25 de Abril é tipo uma gota no oceano, mas para quem, a nível do pós, portanto, anos 90, onde as associações de moradores deixam de existir e deixam de ter poder e já não existem nada, parece mesmo bastante relevante. Portanto, esta é, digamos assim, em poucas palavras, digamos, as nossas motivações. E esta questão do branqueamento, não é? Tipo, tentar evitar o branqueamento. O branqueamento da história, não é? Tipo, que é uma coisa que nós estamos habituados. Já, mesmo a apresentação há pouco do livro da Revolução Impossível, é exatamente essa questão. Ou seja, dentro da própria história existem outras, não é? Que nós não sabemos. Existem umas, o que é parte da história comum e corrente, que faz parte dos manuais, não é? E talvez de um ou de outros livros, e do que é uma abordagem académica e comumente aceite acerca da história. E depois, dentro disso, existem história marginal, não é? Que entretanto são uns carolas que entretanto possam até saber. Mas isso é acho que é intencional. É intencional tudo isso, não é? Portanto, esta questão de que agora surgiu os especialistas do punk, não é? Começou a haver cada vez mais conferências acerca do que é. O punk tornou-se tipo, portanto, um objeto de estudo e está na moda, não é? Deu-se os 40 anos do punk. E depois aqui, obviamente, que saíram esses próprios livros. Estou a falar muito do punk porque isto, a nível da geração que, entretanto, começou a ocupar portanto, desde pós anos 90, vêm da contracultura para a política e não da política para a contracultura, é um pouco diferente, não é? E no caso da contracultura, estamos a falar nas manifestações culturais, musicais, e havia, portanto, algo específico, não é? Que é a falta de espaços. Antes disso, portanto, se calhar para como só definição, não é? Tipo, a nível da ocupação, eu acho que falávamos do que é no pós-25 de Abril a questão da legitimidade da ocupação como portanto motivação para as pessoas acederem à habitação e aquilo que começou, portanto, talvez nos anos 90 foi não temos espaço para a expressão e por isso vamos ocupar, que é um pouco diferente do que é o resolver o problema da habitação pela ocupação, não é? Essa foi, portanto, esta questão de arranjar soluções tipo, para a falta de espaços, não é? Que era aquilo que eu acho que principalmente motivou, e a criação de centros sociais e tudo mais. Antes disso, acho que era importante também fazer uma chega, antes de começar a falar sobre essa cronologia e entrar em mais detalhes, sobre o que é que essa questão do acesso à habitação também pontualmente existiu, portanto, entre pessoas, o que é a história no caso do Porto, principalmente o que é o pós as casas recicladas, não estou bem presente, principalmente o que é de 95 até os anos 2000, não faço a mínima ideia. Não temos dados, não é? Não temos dados. Ainda há bocado estávamos a falar, não é? Tipo, aparecem sim, tipo, umas notas de rodapé, e eu sei que existem vários intervenientes, mas não há registros. Isso é um dos grandes lutas, não é? Porque é aquela questão dos registros, quem é que os tem e porque é que não os divulga. E, portanto, mas o que eu estava a dizer é que, com relação à questão da problemática da habitação, houve pessoas que dentro dos centros sociais queriam também resolver o seu problema pessoal de habitação e então foram ocupar casas para viver. Porque nos centros sociais uma das premissas é inicialmente não se poder viver. Não é? Era interno, não é? Tipo, foi decisão interna de que não, isto é este centro social que estamos a abrir, queremos-lo abrir para o público, queremos evitar que haja. Queremos, portanto, fazer um esquema de permanências e não um esquema de vivências aqui dentro. Portanto, isso resultou para algumas, para outras não. Portanto, e houve umas que inicialmente foi assim e depois começaram pessoas a viver. Pronto. Mas quero dizer que também no caso da habitação há aqui uma questão. E depois, entre isto, era interessante falar que hoje em dia, principalmente no que é zonas periféricas de Lisboa, há vários fenómenos a acontecer que eu acho que também são, que acontece também aqui no Porto. Um é o processo de gentrificação, do terremoto turístico, não é? Que está a deteriorar, digamos assim, o que eram as raízes culturais da cidade e as raízes sociais das cidades. E, portanto, também os processos de acesso à habitação por parte de quem mora nas periferias, não é? Que, entretanto, hoje em dia também está a ocorrer, portanto, em zonas, por exemplo, da Amadora, como em Almada, processos de autêntica resistência perante despejos e tipo, tendências para desumanizar essas pessoas portanto, descatalogá-las como de nacionais, não é? Portanto, isso é um fenómeno que também está a ocorrer e que eu pedia depois também ali à Rita para depois fazer só uma contextualização acerca desses fenómenos para depois passarmos para outra vez para a parte do arquivo, está bem? Se fosse possível, Rita. Boa tarde. Pronto, na realidade, o Ricardo me pediu para fazer uma espécie de interlúdio a isto, que mais ou menos falasse um bocadinho, por um lado, sobre o debate atual mais amplo e depois também sobre o que as pessoas em auto-organização têm vindo a fazer. E nesse sentido, embora não sejam ocupações com capa estas que eu falo, têm uma história bastante parecida em termos de processos de repressão, silenciamento e aqui sempre num processo dual entre o processo de silenciamento por um lado e um processo de criminalização da ocupação de espaço. Portanto, nunca é contado porque é que as pessoas ocupam esse espaço e o que é que as levam a fazer isso. É sempre tido como circunstancial, inclusive pela própria academia, que trabalha isso como uma coisa que acontecia. As pessoas já tinham família ali, portanto foram viver para ali, sem explicar como é que havia um quadro de repressão racista, em grande medida, a partir dos espaços sobre os quais eu vou falar mais ou menos, que são também aqueles que eu conheço, portanto vou falar muito mais a partir de uma experiência minha em Lisboa e em particular na Amadora, portanto, e nesse sentido há sempre esta dualidade sobre quem tem legitimidade ou não de ocupar o espaço. Como é óbvio, também no 25 de Abril houve outras ocupações que também não rezam, digamos, da história, não é? Nomeadamente, por exemplo, houve ocupações feitas pelas comunidades chiganas no Alentejo e em muitos outros sítios que também não são contadas nesta história oficial, que são processos de resistência também neste período, e muitos desses bairros e dessas comunidades que se foram construindo no âmbito de uma coisa que se chamou o Programa Especial de Relojamento, nos anos 90 começaram a ser despejadas, não é? Durante muito tempo isso manteve silenciado, isto eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Durante muito tempo isto manteve silenciado e agora, recentemente, por interesses político-partidários, nomeadamente na preparação daquilo que foram as autárquicas para Lisboa e já com uma perspectiva muito grande para aquilo que vão ser as eleições legislativas, a habitação, quando isto começa a acontecer nos centros históricos, em particular com as classes médias brancas do centro, a habitação surge, vem de novo para o debate, ignorando em grande medida aquilo que tinha sido a luta auto-organizada dos moradores de bairros, como é o caso do bairro 6 de Maio, que há muito vinham a fazer uma pressão bastante grande para que acabassem os desalojamentos sem alternativa, não é? Portanto, o que as câmaras fizeram foi chamaram às pessoas, per e não per, quem era não per tinha de sair do território, perdendo a sua casa, para que o território deixasse de ter qualquer tipo de habitação e passasse a ser de um fundo de investimento imobiliário para construir uma estrada, etc. Com certeza não são alheios nomes como Azinhaga dos Besouros, Santa Filomena, Bairro 6 de Maio, Estrela da África, Fontainhas e por aí, quase todos estes territórios, muitos deles de grande resistência desde o seu início até o seu final, e muitos que ainda resistem, também se tornaram espaços de grande autonomia, autogestão e resistência a um sistema que, obviamente, sistematicamente os rechaçava e os oprimia. Nesse sentido, gostava só de dizer duas coisas, que é, recentemente foram feitos dois estudos pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Um deles foi um estudo sobre as carências habitacionais no país, em que se estima que 26 mil pessoas vivam em situação de carência habitacional por todo o país. Obviamente os números serão muito inferiores, estes que saem para fora, àqueles que são os reais, mas dá para ter uma realidade completamente diferente daquela que tinha sido mapeada pelos censos em 2011, que dizia que só existiam 6 mil pessoas a viver nesta situação. Acho que também é importante perceber o processo de racialização deste processo no não acesso a uma habitação condigna para as pessoas, que é em 2015, no âmbito de uma coisa que se encontra a decorrer em Portugal, que se chama Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas, fez-se um estudo em que também se recolheu quais seriam as carências habitacionais das comunidades ciganas, e a minha leitura dos dados é que cerca de 80% das pessoas ciganas não podem escolher livremente o sítio onde habitam, uma vez que 33% destes agregados, porque os números estão em agregados familiares, vivem em acampamentos e bairros de construção precária, e mais de 40% vivem em habitação social. Como sabemos, o Estado decide onde constrói e sabemos muitas vezes onde vai construir. Face a todo este processo, juntaram-se vários tipos de coletivos. Portanto, gostava de salientar a existência de um coletivo que se chama Assembleia de Bairros, que são um conjunto de quatro bairros: o bairro 6 de Maio, o bairro da Jamaica, no Fogoteiro, no Seixal, a apelação Quinta da Fonte e o bairro da Torre, que foram vários moradores conversando entre si, perceberam que, embora os problemas fossem diferentes e embora vivessem todos em territórios, alguns mais longe que outros, não é? Outros do outro lado do rio, aquilo que eles enfrentavam na realidade eram coisas muito parecidas, embora uns estivessem em perigo ou já estivessem sem luz e outros estivessem a ser despejados sem alternativa. A realidade é que havia ali uma luta comum, uma luta pelo acesso à habitação, que devia ser feita pelos próprios e, portanto, com o apoio de outros coletivos. Depois existe também, como vocês conhecem, que são bastante intervenientes no processo, um coletivo direto à habitação que se chama Habita, e recentemente criou-se uma plataforma, que é uma plataforma chamada Stop Despejos, que no fundo reúne coletivos e pessoas individuais vindas de diversos quadrantes políticos e ideológicos, que o objetivo seria fazer, de alguma maneira, travar despejos. Desde o momento em que alguém fala e diz: eu estou em perigo de despejo, seja porque recebi uma carta do meu senhorio, seja porque vivo num lugar que está no âmbito de um programa de relojamento como a Opera, etc. O objetivo seria parar esses despejos e, de alguma maneira, tentar que eles não acontecessem. Portanto, as pessoas, isto acho também importante, obviamente, ao longo do tempo as pessoas continuaram a ocupar casas, foram sempre ocupando casas, não com capa, e pronto, e este processo de resistência existe, ou seja, a meu ver, desde o início da ocupação ou da construção da casa, até muitas vezes à luta para a não saída dessa mesma habitação. Haveria muita coisa, mas acho que também interessa. Pois, sim, isto é, toda esta problemática no caso da habitação, eu acho que, pelo menos por isso é que eu acabei por também convidar a Rita, seria este contexto vivo, este contexto está a continuar a existir, tipo, esta questão, quer seja da problemática da habitação, não é uma coisa que existiu há não sei quanto tempo e que agora está resolvida, não. Este problema não foi resolvido. Escudar-se na lei acaba por não ser também a via, exatamente porque a lei acaba por ser injusta, e depois, digamos assim, mesmo a nível social, existem portanto, tendências, não é? E essas tendências depois valem para o que valem, mesmo até o que é a periferia destes próprios bairros acaba por ser bem dura, não é? Tipo, a nível da análise para o próprio bairro, que se nota perfeitamente que existe uma certa ignorância porque nunca foram aos bairros, e pá, é toda uma grande problemática. E depois também outra questão, que é, continua viva a ideia de que, portanto, esta questão de ocupação como viável, continua a fazer sentido neste contexto. Tanto que, e essas experiências são, tanto que nós retratamos, portanto, aqui, que coisas, não é, no caso de espelhos recentes, de travessa e da Casa de Arroz, ainda este ano, portanto, traz-nos a um outro objetivo também do arquivo, que é, não é só o registro histórico, tipo, olha, está aqui, foi o que se passou, não, é a continuidade, é o continuar. E depois é o processo de divulgação, ou seja, obviamente que nos escudarmos na lei, foi uma coisa que nós vamos aprendendo, que tipo, tanto o que é o direito à habitação, que é um conceito ultra abstrato, que não implica em nada, como estarmos à espera que isto vai evoluir para um uso de peão, também é utópico, como tipo outras, ou seja, a lei é tão abstrata, mas há coisas que são invioláveis, que é exatamente a questão da propriedade privada, e a lei nunca vai estar a favor dos ocupantes. Portanto, e é exatamente isso, tipo, isto é uma questão de risco, mas sem dúvida nenhuma que dois tópicos, principalmente, que é a questão da habitação e a questão das prisões, são exatamente dois dos alicerces mais problemáticos e que realmente põem em causa e que nenhum partido político pega nisto. E se o pegar é mesmo com pinças e com formas muito analíticas, muito específicas, porque tem espinhos, não é? É toda uma grande problemática estas duas questões. E pronto. No caso, eu queria passar aqui um vídeo. Portanto, aquilo que vamos mostrar é tipo uma pequena parte do arquivo, ou seja, daquilo que temos. E o que é que temos? Epá, uma série de uma amálgama de comunicados, de fanzines, pósters, de coisas que foram produzidas dentro das ocupações e que foram distribuídas, por exemplo, para os vizinhos, as próprias notícias e jornais, entre quer seja o processo de despejo ou mesmo eventos que entretanto foram divulgados e que apareceram por acaso nos jornais, jornais locais, jornais nacionais, etc. Portanto, esse principalmente que é o registro mais físico, digamos assim, até o advento da internet, até haver estes registros digitais, e depois a partir de, digamos assim, 2002, que é o que se calhar vocês fizerem uma pesquisa transversal, colocarem tipo ocupação, ocupação não, mas tipo ocupa, por exemplo, no Google, tentarem verificar aquilo, e o mais recente e o mais antigo que tem deve ser tipo o despejo da Praça de Espanha, que é 2002. Portanto, ou seja, aí dá para ver que o que seja anterior não há, não é? Então, e hoje em dia também o acesso ao que é os arquivos jornalísticos está cada vez mais difícil. Hoje em dia a Lusa também, mesmo se for jornalista, tu tens de ter, portanto, podes pesquisar, tens o número de pesquisas possíveis, mas no fundo não podes abrir uma janela, tipo, eu quero pesquisar, sei lá, entre 93 e 99, todos os jornais, não, eles não te permitem fazer isso, isso só a pagar, mesmo sendo jornalista, portanto. E esse é um grande problema, porque depois esta questão torna-nos ainda mais difícil todo este processo de arqueologia de registro. E hoje em dia aquilo que nós temos está tudo alojado num depósito digital. Oi? Ok. Ah, peraí, isto passou assim. Mas isto está em. Ele está sobre esta... formato, obviamente que começa a partir de, desta ocupação aqui do lado, das 256 ou 68, aqui na João das Regras, que é a primeira casa reciclada, e entretanto passa já depois Faria Guimarães. Para a Faria Guimarães, depois de um processo bastante complicado. Aqui pessoas que integraram esses projetos, depois até poderão falar melhor sobre isso, mas portanto, da altura da primeira casa reciclada, que portanto, foram portanto, os operários que destruíram de uma empresa, não é? De uma empresa, foram destruídos o telhado, não é? E tipo, portanto, as pessoas depois ficaram sem telhado e a tentar resistir. Pronto, e tem aqui no final umas imagens da atualidade, não é? Pá, eu não sei se. Estava a tentar se deixar muito rápido, não é? Sim, porque a intenção era, no fundo, era tipo, deixar que isto ficasse a rodar e nós estarmos a desenvolver a conversa, porque eu não tenho. Ou seja, isto há muitos detalhes em cada um, ou seja, isto são experiências que algumas duraram meses, outras portanto, duraram anos, e, portanto, e mesmo aquelas que duraram pouco tempo, envolvem muitas pessoas e cada uma, isso é o que nós estamos agora a tentar fazer, portanto, a passar para o registro de entrevistas, e já temos cerca de um pouco mais de 10 entrevistas, 15 entrevistas, cerca de 15 entrevistas feitas. Onde nos estamos a deparar que até mesmo em até mesmo em experiências tipo numa própria casa as mesmo numa própria casa tipo pessoas diferentes têm experiências diferentes e as suas entrevistas vão ser numa perspectiva completamente diferente, ou seja, numa perspectiva pessoal, ou seja, num contexto de análise acerca do que se passou, ou de histórias específicas. E então é completamente diferente, e nós estamos a passar um bocado por isso, e está a ser bastante interessante. Pois, entretanto ficou parado, porque estava a pensar, não sei se... valia a pena até andar um bocadinho só para trás, só para ter a ideia. Portanto, falta-nos N registros fotográficos. Esta questão aqui destas fotos são fotos que saíram nos jornais, não é? Como estas. Foi para trás aquela, desculpa. A última, a anterior. A anterior. Aqui, pronto, okay. Aqui já está um pequenino, que estava mesmo aqui no início. Portanto, esta foto foi uma foto que também saiu nos jornais. Pronto, aqui embaixo está o período da ocupação, né, de 2003, vai fazer agora 25 anos. E foi até 20 de janeiro de 94. E entretanto, a segunda é da Casa Reciclada 2. Há aqui um período, penso eu, agora não tenho certeza, vou-vos perguntar depois, ainda por cima, depois um bocadinho mais à frente, quando fizemos uma entrevista a vocês. Há aqui uma ocupação aqui no meio, que é o que nós temos um comunicado no centro social Escalvo, que ninguém sabe exatamente bem o que foi. Nós temos esse comunicado aí e parece que foi uma coisa que surgiu entre estas duas ocupações, ou se calhar estou errado. Mas pronto, depois já vamos tentar. E é essa questão dos pormenores, não é? Também é super interessante. Esta questão dos registros fotográficos, que portanto é difícil de nós conseguirmos. Isto saiu na Lunatic, saiu na Zinda Lunatic, e ele diz que curtia chatear aqui o São Pedro. E portanto, no caso desta altura, aquilo que nós nos vamos reger mais é exatamente nas fanzines, não é? Exatamente na questão do movimento contracultural. Ou seja, se hoje em dia, e depois mais tarde até com o advento do indie média, ou seja, se colmatou aqui uma série de informações que estavam a ocorrer em vários locais ao mesmo tempo, e como as pessoas estavam cada vez mais conectadas, fazia mais sentido ver, nesta altura não havia nada disso, e então as fanzines supriam exatamente essa necessidade, principalmente de não só comunicar, mas a comunicação era tipo via postal, portanto também valia o que valia, e os meios de difusão eram basicamente os concertos. Eram os concertos ou eventos, não é? Portanto, lá em baixo, aquilo que houve, portanto, foi que eram pessoas, portanto, da fazenda Morta à Censura, do Azini e tantos outros, que tinham uma dinâmica de encontro, por exemplo, na Feira da Ladra, e que vinham de bandas, bandas punk e bandas metal, começaram elas próprias a auto-organizarem-se e a organizarem concertos, elas próprias, e começarem tipo, a dinamizar bandas independentes que nem elas queriam tipo, assinarem com a EMI, nem tinham a oportunidade de conseguir gravar o que quer que seja. Nessa altura ainda havia cassetes, portanto acabava por ser muito mais fácil. O pessoal também não estava-se a cagar para a qualidade de som, havia alguém que tinha uma garagem, gravava-se uma maquete. Pronto, era basicamente assim, vendia-se nos concertos, e os concertos que entretanto eram organizados, e era essa uma meio de difusão. Depois saía daqui, via fanzine, havia uma entrevista com bandas, essas bandas acabavam por dizer, olha, tocámos naquela ocupação, tocámos na outra, tocámos naquele concerto ali, não sei para onde, na coletividade, não sei, sei lá, em Lisboa, no Porto, ou onde quer que seja, e por aí rodava, não é? Mas agora voltando, portanto, a esta questão dos registros das fotos, portanto, é isso que faz muito falta. Aquilo que me lembrei era exatamente, tipo, estas fotos são todas assinadas por um fotógrafo, para tentar ver se alguém conhece ainda esses fotógrafos e ir lá falar com eles, né? Para ver se conseguimos recuperar. Aqui está, tipo, um exemplo de uma das jeans, não é? aqui do Porto, ou do Natic, que tem aqui uma reportagem sobre a ascensão e queda do João das Regras e depois a passagem para o Faria Guimarães, não é? Que retrata exatamente todo este processo, da história da Casa Reciclada 1 e da Casa Reciclada 2. Este aqui foi um boletim que saiu, que, portanto, nos anos 90, no seio do Centro de Cultura Libertária, que sofre uma transformação imensa do que é, portanto, os velhos anarquistas, ainda portanto, alguns coletivos que estavam, coletivos editoriais e algumas revistas que estavam bem presentes em Almada e em Lisboa, de certa maneira, que se encontravam por lá, o movimento de contracultura que veio, portanto, da contracultura para a política, também às vezes também do processo de construção entre o que é o antifascismo, o antirracismo, a luta contra as touradas, o antimilitarismo, não é? E começa a desconstruir isso até chegar exatamente aqui, não é? E então a questão principalmente a nível do anarquismo, etc. E então, nessa altura, criou-se um movimento de informação anarquista e começou-se a divulgar informações acerca do que é que se estava a passar. E esta foi, portanto, uma das... Este é o número 1, portanto, de janeiro de 94, onde se faz o retrato da ocupação e do despojo na Casa da Ciclada. Portanto, eu sei que este primeiro processo foi bastante mediatizado. Saiu em quase todos os jornais, primeiros jornais, lá notícias, o Diário de Notícias Público, as jornais regionais, pá, saiu em todo lado, com entrevistas da TSF e tudo, pá, portanto foi bastante mediatizado. E acho que foi a partir daqui que houve uma grande influência para que depois, portanto isto é 93, portanto outubro, portanto em dezembro de 93, tivesse sido ocupada já uma casa em Queluz também, portanto isto é periferia de Sintra. Uma coisa sui generis que aconteceu em Lisboa, que não foi o que aconteceu aqui, porque daqui foi alguma coisa que aconteceu já dentro da cidade do Porto, lá veio da periferia para o centro de Lisboa, foi um processo um pouco diferente. Este aqui também, no caso da insubmissão, que é uma imagem do Gondomar, faz também o retrato, a primeira imagem tinha uma série de recortes de todos os artigos que saíram, portanto, do processo das casas recicladas, e depois faz aqui também uma chega acerca da ocupação. Esta é uma fanzine ali de Coimbra, também fala também sobre esse processo e esta parte final. E estas são as na atualidade, não é? Ou seja, este processo aqui, o vídeo, ele não está cronológico como nós o temos no arquivo. Nós temos muito mais informações, só um pequeno cheiro, estás a ver? Estão a ver? O grande grosso está exatamente num depósito digital. E é para lá que, portanto, estamos sempre a fazer atualizações, há sempre coisinhas novas que estão a surgir, novas, às vezes essa altura e tudo, que estão a surgir, portanto, nós estamos sempre a renovar aquilo tudo. Portanto, desde a altura da casa de Queluz, que foi a Kersen, que também existiram duas, também na mesma rua. Dali, portanto, 93, 94, a segunda já foi em 94, aqui já em julho de 94 ocupámos a casa em Cascais, esta casa em Cascais, que era um palacete, ali havia muita escolha, esta zona tinha casas abandonadas, desde o 25 de Abril, desde hotéis a palacetes, era o que vocês queriam, tinham, pá, o que vocês quisessem, tipo, estavam à vontade. E havia-se um momento completamente diferente do que é, digamos assim, hoje em dia, não é? Também nesta altura houve uma bolha imobiliária, mas havia bastante mais... A questão da falta de espaço era o que era fulcral, não é? Ou seja, não era, digamos, a satisfação apenas de uma necessidade, ou seja, resolver a necessidade da habitação, era a falta de espaços. Ou seja, não temos espaços para as nossas bandas, não temos espaço para fazer as nossas exposições, chamar pessoas que, entretanto, estão no meio artístico, eles não têm espaço para colocar as suas fotografias, os seus... não havia espaços para nada, e as próprias coletividades locais, os grupos recreativos estavam envolvidos ainda de uma cultura de esquerda muito formatada e era muito difícil a penetração, muitas das vezes. Portanto, havia sempre exceções, não é? Mas, em grande grosso, era isto. Ou então, numa cultura muito comercial, que é, ok, utilizam o espaço, mas pagam X, e nós não tínhamos dinheiro. Continuamos a não ter, mas pronto. Esta operação surgiu também nesse âmbito. Surgiram uma série de... Esta ocupação, ela durou 10 anos e teve várias fases, obviamente. É de 94, sensivelmente, de 94. E teve, obviamente, várias fases. E essas fases, portanto, envolvem vários coletivos, várias pessoas e várias tendências, não é? O início está a ver, digamos, com uma série de pessoas que saem do CCL, sensivelmente, portanto, de vários coletivos, e que são, portanto, desde a margem sul, a Lisboa e da linha de Cascais, e juntam-se ali todos, e depois vemos que há uma grande dureza, porque nós tivemos, inicialmente, nós fizemos, tínhamos eletricidade, tínhamos água, mas depois, por denúncias de uma vizinha que estava com um hostel ilegal e não queria maus vizinhos, ela denunciou-nos aos fiscais da Câmara e depois cortaram-nos a água. E depois uma vizinha muito fixe, a Fatinha, ela fez-nos uma... deixou-nos ela própria, foi a sugestão dela própria. Fizemos uma extensão desde a casa dela, uma extensão elétrica que tinha um fio do lado da rua até a nossa casa, nós tínhamos, era mesmo, pronto, mas foi a sugestão dela. E depois, obviamente, também essa bacana fez, denunciou aos fiscais da Câmara e depois acabou-nos o barato. E esta casa depois sobreviveu sem água e sem luz, o que é muito duro, é muito duro. E depois, por isso é que a dinâmica inicial, depois de uma série de atividades, portanto, 94, vai até um ano e meio, foi-se levado a cabo, mas depois isso deteriorou-se e as pessoas debandaram, não é? Algumas pintadas no interior, isto são algumas das notícias que, entretanto, saíram, um dos cães. Pronto, e depois há aqui, são uns folhetos acerca de algumas atividades, e depois notícias que saíram nos jornais, fanzines. A casa era gigante, não é? Depois ficou avaliada em 1 milhão de euros. E é esta atualmente, não é? Esta coisa que depois foi vendida. Tínhamos também aulas de autodefesa, foi a foto anterior, entre outras atividades. Ela depois, pai, em 95, todo o coletivo inicial que ocupou essa casa foram para outros projetos e algumas delas foram para fora do país e tudo mais, o que houve uma reocupação nessa ocupação, principalmente por pessoal, assim como outra onda entrou assim, tipo, uma onda de drogas duras e então nós tentámos ainda de fora tentar fazer com que, não sei se já tentaram, tipo, politizar os toxicodependentes, mas é fodidíssimo. Então, e aquilo era muito, muito duro, né? Era uma, tipo, com pessoal alcoólico da zona de Cascais, com pessoal do Cavalo e da zona de Cascais, e era muito duro. E depois eles estavam com uma dinâmica também de rugios permanentes da Bófia. Portanto, tem cenas de sei lá, domingo de Páscoa, desapareceu uma criança em Cascais, pumba, vai, tipo, arrombou-lhes a porta, tipo, vocês raptaram a criança. Cenas assim, do nada. Então, pá, isto começa a... pronto. E pronto, ele tem uma grande história, digamos assim, até à fase final, não é? Mas vai sempre entrar em decadência com os mais, não é? Pronto, e alguma coisa que também foi fundamental, digamos assim, nesta casa, que depois acabou por influenciar, digamos assim, porque isto aqui ainda estamos na periferia de Lisboa, não é? Não estamos em Lisboa nesta altura, ou existiram outras ocupações, portanto, não foi só o que é Luz, Cascais, houve, portanto, depois em simultâneo Torres Vedras, e na zona de Louros também, houve uma outra ocupação num palacete gigantesco, com quase 10 hectares de terreno, uma coisa gigantesca. Também foi só de pouca dura, mas pronto, foi tudo em simultâneo. E ao mesmo tempo, também em 95, houve um encontro de ocupações, que entretanto teve lugar na Casa de Cascais, portanto, a anterior, não é esta, e que juntou já, isto foi bastante importante lá, ou seja, houve malta do Porto que veio, juntou-se também com o pessoal lá do Centro de Cultura Libertária, portanto, o núcleo da ocupação em Cascais, e pela primeira vez falou-se da coordenação do movimento, da coordenação do movimento de ocupação, não é? Nessas possibilidades. E de imediato, aquilo que surgiu foi a ocupação desta casa. Casa na Praça de Espanha, que sai, portanto, inicialmente, isto é... em 96, ela, portanto, aqui em dezembro, ela foi ocupada anteriormente, antes de dezembro, acho que foi ocupada tipo, em novembro, não é? E depois foram logo corridos, meu, pela Polícia Municipal e, entretanto, selaram toda esta casa. E passado um tempo, o pessoal tinha reuniões na Gulbenkian, que é praticamente atrás, havia aqui o Teatro Aberto e depois havia o Jardim da Gulbenkian e a Gulbenkian, portanto, que é por trás, as pessoas reuniram-se, tipo, havia grandes assembleias de 40, 50 pessoas no Jardim da Gulbenkian e depois decidiram, pá, mas o que é aquilo? Está aqui tudo selado, a gente, quem é que eles sabem se a gente dá um pontapé outra vez na porta e quem é que eles podem provar que fomos nós ou quem é que foi, não é? E depois se fosse a casa um mês depois, não é? Sensivelmente. Bom, e esta casa foi que nós temos no depósito, foi exatamente uma fase, não é? Tipo, a primeira fase, que é exatamente esta, que é a fase, portanto, do Porto e da periferia de Lisboa, que é sensivelmente 93-96, e depois temos uma segunda fase, que é 96 até aos pães, não é? Basicamente, sensivelmente até 2000. E temos um período de maturação a nível do projeto de centro social e portanto, estas ocupações, que não era aquilo que ocorreu, que eu acho que aquilo que ocorreu anteriormente era experimental. Não é? Foi muito experimental. Aqui também foi, não é? Mas há aqui já tipo uma ideia mais concreta, e eu acho que também o matagal que houve para aqui, portanto foram 40 pessoas e mais, e que vieram desde, sei lá, das associações de estudantes, das universidades, a pessoal que depois estava, por exemplo, da juventude do PSR, o PSR vazou por completo e vieram tipo, para os meios libertários e depois foram parar também aqui. Mas logo visto o caráter em que o PSR dizia que a ocupação era deles. Exatamente, exatamente. E que foi, sim, eles tinham toda uma campanha, toda uma campanha de tanta, até campanhas de gente sem casa, tanta gente enfrenta a ocupação. PSR! Pois, exato. Que era mediático apenas, porque nunca. E eu acho que foi isso que, portanto, fez com que essa malta tipo, tivesse vazado, porque tipo, eles diziam-se que tinham muita ação e não houve nada, não é? E então, e eram pessoas que também estavam no meio da contracultura, então não tinham empatia nenhuma com o partido, e então foi isso, não é? E entretanto depois, essa malta, portanto, de Sete Rios e de Telheiras e de Alvalade e não sei o quê, portanto depois acabou por entrar aqui para o coletivo desta casa, não é? Esta casa já tem um bocado mais de imagens, portanto isto são umas imagens tipo desde a fachada, algumas revistas que entretanto surgiram na altura, que se fez um levantamento acerca disto, mas também ainda na perspectiva da coordenação do movimento, que isto nunca houve, não é? Nunca chegou a existir. Nós criámos na Casa de Cascais uma coordenadora informativa de apoio à ocupação, já com o objetivo de fazer esse registro, mas também tentar coordenar as coisas entre a malta de Lisboa. Houve uma perspectiva dentro de Lisboa de criar uma Assembleia de Ocupas para divulgar e para que aquilo tipo, né, disseminasse por muito mais lados. E pá, nunca chegou muito a arrancar. E tornou-se, digamos assim, inicialmente, a casa da Praça de Espanha tinha uma série de atividades pró-cultural, debates, portanto, passagens de vídeo, fez-se uma cantina económica, vegetariana, fez-se, depois mais tarde também, deitou-se abaixo uma das paredes que ligava à garagem, entretanto começou-se a insonorizar a garagem, levantou-se o bar também, e depois começou-se a fazer concertos, não é? E é isso que vocês vão ver aqui, que é uma série de, pronto, para além das entrevistas e tal, são exatamente bandas a atuar na garagem da Praça de Espanha, não é? E depois deste aqui, a nível de concertos, então foram milhares, não é? Não há maneira de sabermos a quantidade que houve. Nós temos, pá, centenas de folhetos e tal, mas pronto, foram mais. E depois é isso, ou seja, desde o tipo de atividades, uma N folhetos que foram distribuídos para os vizinhos. Inicialmente havia atividades do tipo de reciclagem, que não havia, esta cena de reciclagem nos bairros, de ter os ecopontes, de educar, de fazer uma educação cívica, no caso de reciclagem não existia nesta altura, então tipo, havia um bocado essa intenção, tipo, vizinhos de tentar tipo, dar-nos os plásticos, dar não sei o quê, porque havia um centro de recolha e depois. Havia um centro de recolha e então houve vizinhos que entretanto foram iam depositando tipo, lá resmas de papel e depois o pessoal achou que a reciclagem de papel era mesmo fodida, era vinho de caldeirão, fazer a mistura daquela merda toda e depois criar tipo cartão, que aquilo ainda dava para pensar e fazer, enfim, era mesmo um pesadelo. E portanto aquilo também foi só de pouca dura. Pai, mas entretanto depois criou-se as coisas, tipo desde as castanhadas populares, cenas, portanto, exposições dentro da casa, debates, mil e um debates sobre as mais variedíssimas questões. Isto foi muito estes dois anos, que era isso que eu queria dizer. Portanto, isto é uma fanzine produzida dentro da própria Praça de Espalha, que é exatamente os dois anos de ocupação, não é? E é uma série de atividades e de acontecimentos que existiram, portanto, desde em 96 a 98, não é? Que foram, portanto, promovidos, que estavam a acontecer quer à volta, como coisas que estavam a acontecer dentro da própria, do próprio centro social, não é? Depois, portanto, o que ocorre desse espírito, digamos assim, mais de debate, das assembleias, começou a criar vícios, não é? Tipo, principalmente o que é dois anos depois, vícios de que tipo? Das mesmas pessoas estarem a falar, de maniatamentos de assembleias, não é? Dentro das pessoas que, entretanto, têm um dom da palavra e os outros que se calam, não é? Portanto, e também a questão dos debates terem mais luziados, ou seja, havia mesmo um decréscimo a nível de debates oferecidos, não é? E começou-se a apostar mais nas, portanto, na cantina, em atividades que portanto, dessem dinheiro à própria casa, na gestão, digamos assim, interna da casa, não é? Portanto, o bar, os concertos e o comedor, não é? Foi basicamente centrada energias, digamos assim, nestas atividades. Houve uma grande problemática a nível dos putos de bairro também. Porquê? Porque os putos ali daquela zona ali de Sete Rios, eles conheciam a casa antes dela ter sido ocupada, iam para lá e pronto, fazer as suas cenas. E depois da ocupação eles continuaram tipo curiosos acerca do que é esta malta. E havia alguns, obviamente, que se conheciam, porque aquilo era muito pessoal local. Mas sempre do ponto de vista muito da desconfiança, mas não foi isso que piorou as relações. O que piorou as relações foi que, portanto, estamos a falar de um grande número de pessoas, de 30, 40 pessoas, e essa cena do trabalho social com os putos não era consensual. Aquilo que existia era mesmo tipo, pá, se quiseres fazer trabalho com os putos, faz à vontade, pá, mas eu estou na minha cena e tenho a minha ideia do que vou fazer aqui no centro social e não passa por aí, não é? E então, o que eu estou a falar é exatamente do relato de entrevistas, já, não é? E é exatamente na questão que as pessoas que, entretanto, estavam atrás desse tipo de atividades não conseguiam... Vou pôr assim mesmo, deste ponto. Não conseguiam controlar os putos, não é? E os putos, pá, morreram por completo aquela merda e houve grandes problemas com a cena dos putos, porque também as atividades que se tentavam desenvolver eram muito na ótica da educação, não é? Tipo, olha, TPCs, olha, tipo, a nível do português e das aulas e de, não é? Do apoio escolar, não é? Epá, estamos a falar de putos pré-adolescentes e adolescentes, meu. Estão-se a cagar para isso. E houve ali uma grande tensão, e depois a tensão também com as mulheres dentro da casa, não é? Houve ali grandes problemas, não é? Uma das questões foi, tipo, uns dos putos, tipo, apalpou uma das mulheres que lá estava, que mandou logo um chapadão, e um dos putos saiu de lá, disparado, a dizer: ai, eu vou trazer aqui o meu irmão e vamos foder aqui a casa toda. E depois isso realmente chegou a acontecer e, tipo, a casa foi pedrejada e o caralho, e depois, entretanto, isto criou um grande mau ambiente, e isso não foi apenas um dos episódios, estou a falar só um dos episódios, mas houve N episódios, não é? Está ali o bicão, depois pode... Está ali é muitas histórias, não é? Há aqui muitas histórias. E este foi uma das problemáticas. A uma das problemáticas foi exatamente também os ataques nazis à própria casa. Existiam vários, não é? Eu acho que aqui também houve um grande dispêndio de energia a tentar dominar territórios, não é? Basicamente, não é? E lá também houve isso, desde o ponto de vista em que a casa da Praça de Espanha se tornou muito conhecida, começou a haver ataques, não é? Principalmente ao pessoal que saía da Praça de Espanha. E depois começou a haver ataques à própria casa. E a partir daí, depois, principalmente no caso dos bares, o pessoal que repaliou, não é? E então aquilo chegou a um ponto onde houve ali um equilíbrio, não é? Mas isto também, portanto, marcou uma fase da casa. Pá, artigos foram escritos, esta notícia foi linda, da fase final do Independente. Não sei se vocês estão bem a ver, que é, portanto, é a fachada da ocupação numa suástica, não é? E depois é toda a notícia completamente de fantasia, onde diz, portanto, vigilância, detecta ligações internacionais terroristas e depois mete desde ligações terroristas, pessoal de extrema esquerda e nazis, tudo no mesmo caldeirão. É interessante, é super interessante. E pronto, foi o início também de notícias inventadas. Depois, mais tarde, vamos continuar a ver. Valentina que apareceu. Exatamente. Há mais uma, há mais várias que, portanto, nós não temos. Há mais uma, acho que do Correio da Manhã, sim, também. Típico também, não é, não é alguma coisa de agora. Já vem longe. A Valentina é o último. Portanto, e há, digamos assim, alguns jornalistas que são profissionais, digamos assim, na invenção da notícia. Yeah. E, portanto, marcaram também essa. Está aqui mais algumas fotos, não é? E lá está, novamente, a questão das fanzines. Portanto, é a entrevista. Portanto, esta é uma ocupação que tem digamos, uma história que está bem documentada. Mas há, digamos assim, coisas sui generis. No que é o coletivo, não é? No que é o coletivo, que são 40 pessoas. Portanto, a partir daí que nós já começámos a verificar nas entrevistas, foi exatamente as tendências, não é? As tendências, portanto, as tendências institucionistas, as tendências anarquistas, as tendências punks e anarcopunks, tipo, está lá toda essa tendência, e a tendência, por exemplo, do Bloco das Mulheres, e pá, e há ali toda uma. E tu vês que as coisas não são nada consensuais e que há ali bastante problemáticas, não é? Portanto, a energia, digamos assim, na casa, depois de 98 até essa fase final, portanto, principalmente o que é 99 e despejo de 2002, foi decaindo. Há um fenómeno também que é o crescimento do movimento Straight Edge em Lisboa, que é uma coisa gigantesca, estamos a falar de concertos com 500 pessoas, não é? Concertos Straight Edge com 500 putos, os salvos, tipo, no Rio, o Ritz já não conseguia, tipo, não havia maneira de manter aquilo. E então, o Ritz termina, não é? E digamos assim, o pessoal administrativo, digamos assim, da SELF e outras organizações dentro do movimento Straight Edge, vão buscar na Praça de Espanha uma forma de continuação das atividades e dos concertos, não é? E então há ali, digamos assim, dois polos, não é? Um que é a SELF, a nível dos concertos Straight Edge, e depois o outro é Anticorpos, que é o pessoal lá da linha, pessoal ligado aos simbiose e que vão continuar com esta questão. Portanto, a partir daí já vemos que não é a própria casa da Praça de Espanha que faz essa manutenção, mas sim pessoal de fora que, entretanto, vai fazer a gestão no nível dos concertos. E tendo, digamos, internamente, o que é apenas as atividades do comedor popular e do bar que é mantido. E então, a partir daí, cada vez menos debates, cada vez menos processo cultural a não ser este, não é? Isto depois culmina do que é tipo a morte anunciada, não é? Que já se vinha. Ou seja, o pessoal brinca, mas também isto é uma coisa, uma constante a nível das entrevistas, não é? Que a casa já estava morta antes do despejo, não é? Mas pronto, há a simbologia, não é? Que entretanto fica, e é aquela coisa do estamos a arrastar o cadáver, mas depois, quando chega a morte, toda a gente tem dor quando nos tiram, não é? E foi o que aconteceu. Isto foi um processo bastante mediatizado. Exatamente, há que também dizer isto. Há um processo. Ah, exato, isto é importante. Inicialmente, exatamente pelo tipo de pessoa, pelas pessoas que estavam no coletivo da Praça de Espanha, havia muita gente de famílias influentes. Dentro do processo político, não é? Principalmente a nível do PS e da esquerda, portanto, muitas pessoas que estavam de extrema esquerda eram no processo revolucionário para 25 de Abril e depois se aborrezaram, alguns mudaram ao PS, portanto, é típico, não, vocês já sabem. E, portanto, os filhos dessa geração, não é? Estavam ali, não é? Estavam aqui na Praça de Espanha. Na Leiro, não era? Hã? Na Leiro. Pois, e muitos deles. Não, não, não, muitos, não, muitos, não, não, não, não, não. E muitos. E pronto, e a questão é que, inicialmente, o João Soares, que estava na Câmara de Lisboa nessa altura, fez uma visita à Praça de Espanha, e nesse mesmo dia sai uma notícia, inventada, não tenho essa notícia, do Público, creio eu, despejo da Praça de Espanha, não sei o quê, sei lá, desmantos feridos, desmantos polícias, também feridos, completamente inventado. Não houve nenhum despejo. E tinha sido sim a visita do João Soares, uma comitiva que vieram lá, e que ele portanto, lá aperta a mão já às pessoas e diz: ah, vocês, funcionários, e eles dizem: ah, sim, olha, nós e o meu pai também tivemos um grande conhecimento, oh, o Emílio Santana foi uma referência muito marcante. Nós sabemos, aquele tipo de discurso, não é? E o pessoal, tipo, acha, pronto, várias pessoas naquela grande nojo, o que estás aqui a fazer? E depois há ali uma. Ah, mas vocês estão aqui, há ali um tipo de equilíbrio colocado pelo João Soares, no sentido de se vocês ficarem aqui, isto não se disseminar como um movimento de ocupação por toda Lisboa, nós não nos oferecemos nenhuma resistência e vão poderem ficar aqui à vontade. E foi com o Bruno Plácido da Câmara Municipal que, entretanto, se ficou lá tanto tempo ou não, não sei. Mas isso depois foi interessante, que quando se mudou, portanto, do João Soares para o Santana Lopes, que foi uma razia inacreditável. E pronto, este foi logo pouco depois do mandato de posse, não é? do Santana Lopes, que, portanto, nesta altura existiam outras ocupações. Portanto, em 2001 houve uma outra ocupação, que eu espero seguir, vejo já a seguir, em Benfica, que é também um palacete gigantesco, principalmente pessoal ligado ao movimento artístico e mais ligado à estética. Portanto, também ocuparam essa casa em Benfica. Depois houve uma outra ocupação em São Mamede, ao lado da sede do CDS, também. E houve outra ocupação, também outra em Benfica, um bocadinho mais posterior. E houve outra série de ocupações também que surgiram, assim, ocupações flash, não é? Tipo, pelo Bairro Alto, pela Bica e pelo Norte de São Paulo. Assim, eram ocupações, tipo, desse período, houve, assim, bastante. Assim, flash, não é? E, portanto, ele surgiu, assim, numa do... Não, isto não vamos tolerar isto de merdas. E vamos erradicar com isto tudo. E esta foi a primeira cena. E depois, obviamente, a vereadora da habitação foi visitar a casa. Depois isso foi assim algo nada consensual, porque, pá, tipo, o que é que esta bacana vai aqui entrar na casa? Não vai, nananana. E tanto que entrou, e depois o que falou com os médias foi exatamente algo que não viu no interior. que é típico, não é? Tipo, vocês não fazem a mínima ideia do chiqueiro que eu não encontrei lá no interior, que aquilo era só garrafas de vodka, pessoal a caldar nos cantos, ela entrou logo e pela todo segurança, um tipo de... Ela entrou na casa, mas ela começou a dizer, não, estou com aquilo, para a segurança deles, eles para o que acontece com a coisa. E era aquilo que ela tinha falado connosco, mas o que ela depois divulgou para os meios de comunicação foi exatamente que aqueles gajos viviam pior que os mortos. Pronto. Também foi interessante. Bom, montou-se uma resistência, havia, portanto, uma primeira data do despejo, que não chegou a ocorrer. Não chegou a ocorrer, estas são algumas das imagens dessas primeiras, olha quem está ali. portanto, não foi a primeira data, mas... Eles vieram numa segunda e depois foi desalojada na quarta-feira. Sim, portanto, as primeiras imagens que viram, houve um grande circo que se montou na rua, com exposições, com debates, um tipo de reacender uma chama que não existia, não é? E principalmente a nível de pessoas que se juntaram de outros quadrantes para tentar salvar a casa. E era isso, ou seja, aquilo não funcionou, tanto não funcionou que quando chegou, havia este facto, exatamente no processo de resistência ativa ao despejo, não estava lá ninguém. Estavam lá 10 pessoas, 10 gatos pingados que passaram lá à noite e que portanto, a Polícia Municipal chegou às 6:30 da manhã e, portanto, veio já munida de toda esta parafernália e entrou lá quase a matar, não é? E aquilo poderia ter sido pior do que foi, não é? Porque eles não faziam a mínima ideia do que é que iriam encontrar lá dentro. E entraram mesmo, tipo, já armados naquela do preparados para o conflito e, tipo, para disparar mesmo. E vinham completamente alterados, não é? E não há nada pior do que alguém com medo, com uma arma na mão e, portanto, assim, não é? A se cagar, não é? Olha, desculpa, deixa-me só fazer aí uma... Sim, sim. Aqui eu também daqui a pouco tenho que... Ah, ok. E, eu se queres chão. Passou 8 horas. Não, eu só queria. Desculpa, agora aqui interromper-te e queria alongar demasiado. Vou falar um bocado desta ocupação aqui, do Scalp e daquela Maria Guimarães, pois ali da Fontinha e outra história. Sim, vai já a seguir. Eu falo porque tenho que falar. Tive as duas, também claro. Estive a ver numa delas. Parece que tinha a questão da habitação, numa habitação. Eu coloquei a palavra em todos. Eles já não me lembro. Eles ganham os ídolos. Eu fui lá dar umas guitarradas antes de ser famoso. Acho que aquilo era uma porta de entrada para o mundo das artes do espetáculo. Mas esta primeira ocupa surge um bocado depois de Berlim. Na primeira vez vamos a Berlim. Temos um intercâmbio em Berlim para tentar alguns spots e, Berlim. Nós vimos com aquela ilusão de... Epá, aquilo é fixe, mas depois a realidade é diferente. Pá, são mundos diferentes, realidades diferentes. E aprendemos na volta até da melhor maneira. Não, não é? E durou pouco esta, mas o impacto. Uhum. E a melhor maneira que a gente viu quando fomos despejados. Porque também andamos um bocado às aranhas, ali não havia nada em concreto. Agora, o que deu foi conhecermos melhor. Friga Maranhão. Friga Maranhão. O pessoal se conhecer melhor. E ver com quem contava com quem. E na realidade, 20, estamos para entrar ao pé. Para se dizer. Mas isto é um bocado geral a toda a gente. E estão aí partes, passando uns tempos, partimos ali para Friga Maranhão. Acho que algo começa por causa do pessoal do Lima, assim, que resolvia também. Mas houve aí atritos entre. Entrou um pessoal das zonas do Porto que achava que tinha direito e havia pessoal que não os curtia, pois. Mas Faria Guimarães. Faria Guimarães, eu lembro que eu também fui a Lisboa, acho que estive contigo lá da Praça de Espanha. Sim. Não sei se estamos a falar sobre isso. Faria Guimarães foi uma coisa interessante num aspecto. Apesar de eu, o Tripank e o Paulo Sérgio também víamos lá e tínhamos lá galinhas, a minha mãe também ia lá. Fizemos lá as tendas da Terra Viva. Fizemos lá os tipis. Quer dizer, aquilo até foi uma coisa até extremamente dinâmica. Depois tínhamos as noites de poesia. Foi como se chamam vizinhos. Exato. Mas agora, o interessante é que eu fui quando a gente começou a lidar com o pessoal daqui a 10 anos. De lidar o pessoal aqui da zona foi uma coisa que é. Era bem, isso é, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho corre. Porque eu era daqui. E então havia uma vantagem e havia uma desvantagem. Eu se faço merda, eles fodem logo o corpo que eu sabia onde é que eu moro. Isso era mesmo assim. Mas no entanto, há sempre a possibilidade de tu criar as pontes entre um lado e entre o outro. E vem a tal cena dos pontos, o chatear a cabeça daquele marmelo, não é? Porque era o gajo que eles melhor conheciam. E começámos a partir com uns ateliês e umas coisas, com os putos e depois também demos a briga a dois putos que viveram num carro, que era o Marinho e o Márcio, uhum. Um deles já morreu. Porque isto fala sempre da realidade dos outros, nunca é a nossa realidade. E aqui não há coitadinhos nem há, porque não somos detentores da desgraça de ninguém. Não é? Mas houve uma coisa muito interessante que surgiu, que depois foi repercutora de toda esta zona. E é engraçado que estamos aqui, não saímos aqui. Pois é, exato. Não saímos aqui. O que foi repercutor disso tudo foi que se começou a ver uma coisa, é que, de facto, esta era uma zona com algum potencial que estava na zona. Pá, estamos no centro do Porto. Estamos aqui na zona do centro do Porto, na Baixa lá. Em conversa com os pais, foi porque daqui depois da casa lá de cima, partiu-se para os Ilhéus. Mas isso depois foi outra história. Os Ilhéus foi mais decepcionado. Onde está o Musas? Sim, sim. Mas isso é uma história um bocado longa, mas. Mas é interessante compreender essa história. É muito interessante compreender essa história. Pá, eu vivia aqui desde os meus 9 anos, aqui na Igreja. Foram muitos anos aqui no Rio. E isso aqui é o RBL, e praticamente fico crescido. Isto é uma zona de putas e bares de alterna. E havia, eu lembro, era puto, estava aí sentado com o pessoal, só quando passava alguém mais estranho, com um brinco, levava algo no corpo. É real isto, não é? É sério, era real. Porque era para não ler, era isto, era aquilo, pronto. Ora, não interessa. Quando se ocupa, a coisa começa a se alterar. Já começa a aceitar o pessoal dos brincos, o pessoal de não sei o quê. Começa a haver uma certa abertura. Começa a desabrir algum potencial daquilo. Chegarmos a aceito, a melhor coisa também é aceitá-los a eles. E a melhor coisa que a gente começou a fazer foi com os pais. A lidar com os pais dos pulos. Começar a perceber melhor a realidade, a zona. Porque, eu vivia aí, conhecia a realidade, mas eu não estava sozinho, estava com outro pessoal também. Que também tinha que conhecer essa realidade. E depois as coisas começam-se a complicar mais um bocado. Porque uma coisa é aquilo que tu pensas e outra coisa é aquilo que tu és. E quando achas para os amigos, é uma coisa. Quando tentas agir com os outros, é coisa completamente diferente. E já tens a que aceitar a diferença do outro. E por mais que tu ponhas o tamanho do mundo na tua testa, às vezes é muito complicado aceitar a diferença do outro. E muitos problemas começaram a partir daí também. Aliás, não é por acaso que eu termino exatamente quando nós vamos para a Alemanha para o intercâmbio judeu. Exatamente. Deixamos aqui lá três que nós confiamos neles, pá, mantém isto assim, assim, assim e tal. Quando chegamos à Alemanha, já não havia spot. Estão-me foder as galinhas e tudo. Tudo, apareceu tudo. Não, mas foi triste uma cena, é que os putos, pá, é assim. Havia pessoal que queria mesmo fazer projetos, e levar para a frente as coisas. E havia outros que não estavam para aí. Tudo bem, as coisas podem ser conciliáveis. Só que às vezes o egoísmo de uns, por mais social que digam pela boca fora, não deixam de ser egoístas. Tem o seu que andar com o individualista, ó, caralho. Estás a perceber? E as coisas começam todas a descarregar por isso mesmo. Eu tenho paciência para os putos, não sei o quê, não sei o que mais. Quer dizer, em vez de dizer assim, bem, nós temos isto, temos é que lidar com o problema e não a fechar o problema. Porque os putos, de facto, estavam lá aí. Adoravam aquela merda. Até entravam botilhado, caralho. Ela era engraçada. E até os vizinhos até viam bem isso. Uma vez houve um assalto na casa ao lado. Pá, já desconfiaram. Mas não foram logo naquela, vão chamar a bofa e vão trazer as caixas aqui para fora. Havia ali até alguma relação que se estabeleceu e que foi muito interessante. Quando aquele vai abaixo, quando aquele fechou, isto estou a resumir muito no tempo e no espaço, acho que o que é que se passou? Eu e algum pessoal mais tarde, não é? Falámos com o pessoal aqui da zona, com algumas mães, com alguns pais, porque não havia muitas mães que eram solteiras. Era um problema, claro. Os pais estavam todos nos copos, na parte das mães é que eu estava dali. E algumas mães tínhamos assim falar. nossos putos estão-se a perder todos. Os tais putos que... Mas o que é que tu achas que se está a fazer? Já nos conheciam da Ocupa, já sabiam que a gente tentava fazer alguma coisa com os putos. Isso é a tal... Não é? Essa tal imagem que eles criaram, de facto, já criaram ali qualquer coisa. Tentaram fazer qualquer coisa com os nossos filhos. Ok, não resultou. Não é? Mas afinal, já ainda se vão mantendo por aqui. E estou com essa abordagem. Opa, que... E chegámos a levar até os putos, lá nos acampamentos de Serra Viva. Assim. E ela disse, está a abordar. Ah, nós vamos fazer qualquer coisa para os nossos filhos. Vocês cada um ainda se chama? O que é que vocês querem? Não, o que nós queremos, o que é que vocês querem? Nós já temos algum know-how, o know-how dos velhotes, da minha maneira, são os ilhéus. Que é onde está o Musas atual. E os ilhéus, são numa cena do Queirazas, que foi. Aquela era uma casa de jogo, praticamente. Ia lá a Bof, ia lá tudo jogar. É verdade, era uma casa de jogo. No andar de cima. Havia lá uma mesa de póquer. Quando o pessoal que ganhava o salário mínimo ia lá, fazia o dinheiro todo. E tudo, os bofes ali do paraíso iam lá todos jogar. Pois. Só que os gajos estavam com dívidas. Os gajos estavam com dívidas. E dizia-se assim, baixa, são umas dívidas, e cai, e tomamos conta da Assembleia, da SEI. Só que nós procurámos sempre o apoio dos pais. E resolvemos incluir o pessoal daqui da zona na direção dos ilhéus. Não fazia sentido nenhum estar a fazer algo que não tivesse a população dentro da própria direção. Não fazia sentido nenhum, não é? Então, nessa altura, eu lembro perfeitamente da Assembleia Geral, o gajo lá, o António Pobla, chamava-se, chegar a minha beira, chamava-me à parte, caralho, e o 53, o gajo que eu mais chamava, lá nos anexos, chegava a minha beira, olha, vocês podem ficar com eles, não há stress nenhum, mas o jogo tem que continuar. Mas assim, à cara podre, não é? Opa, como estou a ver, era uma malta até um bocado pesada e não sei o quê. E eu, não há problema nenhum. Tudo bem, mano. Se é isso que é isso que é. Dá-se a assembleia e eu levanto e digo. Pessoal, nós falamos quando o jogo acaba aqui. Porque não é como ter um jogo com crianças. Os gajos ficaram com a cabeça do caralho. Porquê? Porque estavam lá as mães. E o gajo nunca ia dizer à frente dos pais aquilo que me disse a mim. Portanto, e ali é assim. E são nestas ocasiões que disse: ou tu acabas logo, ou se tu saís, assim estás feito. Andamos ainda duas semanas de ameaçados e caralho. E ao fim de meio ano começamos a fazer as coisas. E aí criámos a biblioteca, o mailé. Mas porquê? Porque os pais o quiseram assim. No dia da inauguração, ele levei-te um milho no focinho. No freio, já esperei entrar às 2 da manhã. Eu disse: acabou, não ia ninguém entrar. O gajo dá-me um soco, tipo, caralho, não sei o quê. As mães vieram à porta correr os gajos lá para fora, literalmente. Assim, se os gajos não acreditassem naquilo, a população caso não acreditasse naquilo, a mãe já tinha morrido há muito tempo. Exato. Então, estes processos, muitas vezes, assim, foi bom fazer uma instituição, uma cena legal, para as pessoas foram. Segue-se que elas querem. A tomada de decisão muitas vezes era tomada da parte deles. O apoio escolar, por exemplo. Muitas vezes pegava no Tiago, que era o gajo que mora, olha, anda aqui, caralho. À meia-noite os gajos chegavam lá, desligavam-nos alunos na brincadeira, e nós ficávamos às escolas lá em cima. Depois chegava a beira da casa dos pais, olha, está aqui o teu filho, eu não sou pai dele. Porque também havia a questão da responsabilização. Não. Vou contar aquele episódio, isto vai parecer caricato, mas acima de histórias engraçadas. Que é para saber quem é que nós defendemos quem. Ou nós nos defendemos a nós próprios e pensamos que somos os maiores, porque somos um porta-estandarte da Revolução Popular, não é? E a Revolução é com nós, vocês fiquem a assistir, mas não tem nada a ver com esta merda, não é? E então, há uma perversidade no meio desta merda. É pernicioso isto também. Porque nós lutávamos por coisas muito pequenas aqui. Era a porta para a entrada da ilha, era para o Lotão de Luís, coisas que faziam falta no dia-a-dia das pessoas e que eram muito importantes. Os velhotes vinham ter connosco, deixámos a denunciar também casos de favorecimento da junta a funcionários em que havia uma senhora que precisava de casa e o gajo tinha uma casa que usava aquela merda como armazém, por exemplo, nem vivia lá. Bom, houve assim casos Depois as pessoas já vinham ter connosco e falar. Vamos falar um caso que é muito. Isso é peculiar. E também é introspectivo, de alguma forma. Porque é muito atual isto. Havia havia uma sujeita que era a Rita Gorda, vivia aqui no bairro, aliás. Era mesmo, numa frase, 5 palavras, pá, estás um caralhado, estás mesmo assim. E tinha um buzeirão do caralho. E dá-nos aqui as ilhas, para quem não conhece a realidade das ilhas, pá, aquilo, as cagadeiras eram comuns, como as cagadeiras do lavar a roupa e o caralho, assim. Pá, o pessoal, a custo, com o seu próprio bolso, fez casas de banho em casa. E muitas delas eram separadas por uma parede de tabique. Madeira, tinhas a cagadeira e a sala de jantar ao lado. Uma cortina à tabela, sério. Eu sempre que eu ia à casa das pessoas e estava com as pessoas lá dentro. Já estava com elas. Porque estas empatias também são necessárias. Criam sinergia. E um dia aparece a Rita Gorda. Era assim que a Rita conhecia. Lopil, foda-se, pá! Caralho! Tu tens que ir à câmara, pá! Fazer barulho! Que puta da merda, passa-me em frente à casa! Foda-se, o facto, a fossa entupia, azar da velha, que vivia mesmo com o esterco ali a passar em frente à porta. Eu disse, está bem, ok, então vai, não se passa nada. Nós vamos à câmara e vamos fazer barulho. Pois tu tens que vir. E ela, eu tenho que ir. Eu, não, foda-se, não tenho que ir, vai, isso. Você tem que resolver o problema. Quem não? Espero que quem tem um problema é isto, não sou eu. Mas lá por aí. Se quiseres eu vou contigo, sou solidário, o salário e o caralho. Melhor ainda, nós até pegámos um balde de merda, aqui, chegámos à porta da câmara e despejámos aquilo. E os gajos virem reclamar, dizem assim, não gostam? Pois eu também não gosto. E chamam-se os jornalistas e o caralho. A Rita não foi, nós também não fomos. Ela acabou de não ir. Ponto. Mas não fomos também. Porquê? Porque não tínhamos que ir. Exato. Somos solidários, mas não é o nosso problema. Quer dizer, até é consciente, quer dizer, por uma questão até de ideológica, até é, porque o problema é um comum a todos. Mas se eles não tomam a iniciativa de o fazer, não és tu que vais tomar. E já estás a ter um ao princípio. Porque és representante de alguém, alguém inteligente, ou te inteligente a defender os problemas dos outros. Ou avanças em conjunto, ou não se avança. E são estes ritmos que se vão marcando. E é isto que nós vamos fazer. Fizemos uma manifa em 2001, com os putos. Isto aqui também foi uma coisa muito engraçada. E eu estou a falar isto porque isto é tudo consequente das ocupações da TSA. Isto é sempre tudo. Fez carnaval. Isto foi no Porto de 2001, capital europeia da Copa. Ah, exatamente. Isto é tudo sequencial. Sim. E nós perguntámos aos putos em assembleia, não é? O que é que eles queriam fazer? Olá, vocês vêm vendo uma estorqueira do caralho. Não, trouxeram esta merda, a denunciar isto, caralho. E os putos, ei, opa, não sei, caralho. Então vamos todos seguir. O que é que vocês querem protestar? Vocês é que escolhem. Queremos um campo de futebol. Queremos uma casa. Então começámos a pegar materiais, fazer casas em cartão e caralho, não sei o quê. A única coisa que era mesmo nova, pegámos no coletivo dos Ilhéus, foi uma faixa que a gente pôs, que era Porto 2001. Não, Porto Capital Europeia da Exclusão Social, 2001 razões para lutar e resistir. Então aquilo parecia uma mania fazia muito sugéridos. Porquê? Nós pegámos nos putos, os bombos reciclados, essa merda toda e tal, e queremos um campo de futebol, e queremos uma casa e. Queremos viver bem numa escola, aquelas cenas todas. E andámos pelo bairro a chamar os pais. Pois, putos, foi uma cena do caralho. Foi uma luta. Sabes que é um puto afirmar-se para o teu próprio pai? Olha, eu estou a lutar por uma coisa em que tu estás a vencer um mês. É uma cena do caralho. Não é? A sério, é quase dramático mesmo. Mas os putos foram. E os pais não vieram. Mas os gajos, mesmo assim, resolveram avançar. Aparecem duas máfias, porque assim podia ali dançar, tu és uma máfia aceita. E na altura, a máfia não é, não é. Foi curtido. E chegamos à praça, até tenho as fotos, até posso enviar as fotos disso. Isto para dizer o quê? Que todos os espaços eram tomados com as pessoas. Todos os espaços eram tomados com as pessoas. E só assim é que pode ser dessa maneira. na realidade não deixámos ser quem era, ideologicamente. As pessoas também mantiveram-se. Mas, no entanto, quando se dá a ocupação da Fontinha, muitos dos putos eram jogando um luzinho, vivo e por aí fora. Então, o que é que acontece? Essa aceitação da Fontinha, há muito trabalho já feito por trás. Na realidade, as coisas não surgiram por aqui. Já não eram putos, já não precisos. Eram precisos, mas já compreendiam o sentido das coisas. Isso é que foi importante. Agora, são processos longos, não são processos. Tu digas assim, eu não estou só com. Não, são processos. Tens de partir muita pedra. E é uma coisa que tem que ser consistente. E consistente em que sentido? Estava até a discutir com o Tony sobre isso. Há prioridades que as pessoas muito bem vêm nos baixos de cada um. E uma delas é poder comer e beber. Estar minimamente bem. Agora, os meios podem alcançar, pode ser de novo mais gás, seja o que for. E agora, quando nós estamos lá ao alto para desenvolver outro tipo de alternativa, porque as pessoas são livremente, que as podem escolher ou não. Por exemplo, uma das coisas que aqui nós estávamos a pensar fazer, aqui na zona do Bom Jardim, sabendo nós fizemos um levantamento social da zona. Nós antes já havíamos tomado determinadas ações. Nós fazemos um levantamento social. Opa, quantos velhotes são? Quanta malta nova é? Quais é que andam aí, na prostituição, que havia alguns que também andavam, estás a perceber? E pegavam-nos nesses testes e diz assim, a melhor coisa é que nós, projetos que a gente pode criar, por exemplo, aqui, que é uma parte dos velhotes, e assim, os putos, os gajos mais novos, são todos os bandalhos do caralho que andam aí no esquema. Então a melhor cena que a gente podia era fazer, era criar coletivos para de serviços. Os gajos mais velhos iam fazer serviço na casa dos velhotes, estás a perceber? Pintar a casa, os velhotes iam para a pasta e criava-se pontos. Os velhotes já usavam algum dinheiro, depois já compraram algum trabalho. São dinâmicas completamente diferentes. Sim, mas essas coisas não são coisas impossíveis. Mas são estratégias diferentes. Pá, também é um contexto, não é? Mas o contexto, mas isto são contextos que são reais. E que são práticos. Mas tu bem estás dentro desse contexto, tens de conhecer o outro como o teu igual, não é? Não podes ir para lá com um discurso, não é? Que só tu é que entendes. Estás a perceber? E é por isso que todas as coisas surgiram, depois ali da ocupação da escola, não é? Eu pronto, sou um bocado suspeito, porque eu quando lá fui fio das assembleias, arrependi-me e vim-me embora. E algum membro não devia ter desistido nessa altura. Mas, ainda estava, parecia que ainda estava no. Quando tinha 18 anos, ou o quê? Ainda a falar dos puritanismos, do anarquismo, ou o quê? Para aquele contexto interessava, ok, porra, vamos falar para o café. Agora, para aqui, para fazer alguma coisa, já não estás a perceber. A realidade exige outras coisas. Destruíram o bairro Leal, o Rui Rio, bem aqui com os bulldozers, o mundo estava mais assim. Não, quase ninguém que pusesse lá o pé. E mostrar solidariedade com as pessoas que aí viviam. Entendes? Isto é o outro lado da coisa. E já o desilhão já tinha a cabeça. Eu estive aqui, quando o Rui chegou aqui com os bolotas, as pessoas viviam. Opa, deitam a casa abaixo das pessoas em pleno inverno. Não houve ninguém, ou quase ninguém, que você não está solidariedade com as pessoas. Onde é que está toda aquela maralha? Onde é que está? Estás a perceber? As coisas pois, criam outros contextos. Porquê? Porque não se criou essa empatia. E quando não se cria empatias, vê outra vez o lado perverso da coisa. É quando tu querias alguma coisa e querias expectativas nas pessoas, quando as coisas vão abaixo, as expectativas também saem engordadas. Quando queres fazer outra vez a mesma coisa, o que é que acontece? As pessoas nunca mais vão acreditar em ti. E isso é que pode ser perigoso. Claro. Foi muito diferente isto, foi muito diferente do que foram as primeiras ocupações que eu vim sempre a o Sr. 25 mil, parece que havia uma ligação espontânea entre as pessoas, com a boas casas, o Beto Irmezinho, precisamos de várias coisas, com o chapéu e com mais moda. E havia, pá, um impulso espontâneo. Uns anos mais tarde, aparecem as ocupações mais de motivação, para ocupa, influenciados pelas ocupações em Espanha, ocupações na Alemanha, etc. As coisas são diferentes porque. Eu tenho a sensação que há muito menos. há muito menos impulso para a ligação popular. Porque essa ligação popular passa a ser secundária em relação ao agrupamento de pessoas com afinidades ideológicas. E isso que o decreto, na minha opinião. E foi um bocado que se passou aqui também, e noutras outras coisas. Sim, pá, eu acho que depois há um contexto. Há um contexto cultural, há um contexto do próprio bairro, e há outro contexto também que é. Às vezes algumas ocupações são feitas por pessoas que não são dali do bairro ou que não têm ligação com aquela área. Ou seja, simplesmente foi por uma conveniência, porque aquilo era uma casa abandonada, ou porque aquilo era uma casa camarária, ou porque aquilo era uma casa de Santa Casa de Misericórdia. Pronto, e houve muito desse tipo de ocupação por protesto. Não é? Tipo. E agora temos. E isso foi essa questão das ocupações flash, que houve muitas, principalmente nesse período, tipo, sei lá, 98, 2000, dezenas de ocupações dessas, tipo. De. Eu acho que também, naquele sentido, Lisboa está abandonada. Não é? Estamos a falar de um património de quase 100 mil casas abandonadas. Epá, o que é que se passa, não? E por isso não há pessoas. Tanto no Porto como no pessoal. Pois, no exatamente. Porto, como em Benfica, parecia aquele slogan: tantas casas vazias e tanta gente sem casa. Pois, tantas casas sem gente. E então, por outro lado, também espalhou um bocado de necessidade de não ficar só na contracultura, mas também abrir um bocado os espaços de ocupação às pessoas que necessitam de casa. E há outro fenómeno, que é, tipo, isso não existiu em ocupações que duraram pouco tempo, mas depois isso foi fulcral em ocupações que duraram mais tempo. Ou seja, estas ocupações, por exemplo, no caso da Praça de Espanha, que durou este tempo todo, e outras ocupações, tipo, no caso da COSA, também, a ocupação que durou mais tempo, da Setúbal, e outro, portanto, de Cascais, também durou 10 anos, que é o fogo inicial nunca é o mesmo que perdura até ao final. Não é, nunca é o mesmo. Isso porquê? Por muitas razões. Uma das razões é que as pessoas são muito jovens e estão numa fase de autodescoberta. Não é? Quer seja por si próprio, quer seja no meio, quer seja de afirmação, quer seja de irreverência, quer seja de experimentação. E então, muitas delas até acabam por se ir embora. Não é? Por N outros motivos, não é? E depois também há processos de relacionamento interno que se destroem. Ou seja, por exemplo, na Casa de Cascais, essa questão da dureza da realidade, de não existir água nem eletricidade, com o facto de haver pessoas que moram, no fundo, a 50 km de lá e têm que ir para ali, não é? Choca muito com o dia-a-dia interno da casa. E então isso teve toda a perspectiva acerca da continuação da mesma. E depois é mesmo isso, cada caso é um caso. Passámos agora ali um pouco sobre a Zarabatana, que é uma casa que se ocupou, novamente, ali em Queluz, que é o antigo posto dos Correios, que foi ocupado, pá, e foi ocupado em 98 e foi despejado em 2004. Também tem um período muito grande. Mas é uma completamente diferente, ou seja, eles tensionavam ter uma ocupação para viver. E foi exatamente tipo anarquistas que se organizaram e não, nesta casa, vai ser um contraste completo com a casa da Praça de Espanha. E então, o que nós vamos dar é, nós precisamos de resolver o nosso problema da habitação e nós não queremos ser marginalizados. Nós não queremos estar a viver debaixo da ponte. Percebes? E vamos reclamar o nosso direito de viver bem. Estás a ver? Quer seja por roubar no supermercado, quer seja reciclar no mercado de vegetais, não é? E por uma série, ou seja, a vivência diária, não é? E então, se depois de nós conseguirmos resolver esse problema, vamos também dar primazia à parte cultural, que é aquilo que também nos alimenta. E então, depois houve bandas, tipo os Terracota, como outras bandas que depois ensaiaram lá e que cresceram naquele meio, ou pessoal, outras que montou-se tipo um barzinho também, mas numa coisa muito, muito intimista e familiar. Tudo era familiar ali. E sempre aquela questão de não se perturbar as pessoas, que não se perturbar o meio da habitação. Aquela é uma coisa gigantesca, aquele aquele posto de correios. E isso é uma coisa completamente diferente, ou seja, tanto que tinha uma vivência um bocado mais individualista e talvez até mais lírica, não é? No sentido romântico. Mas tudo é. Rebar a boca. A questão é. Acho que há espaço para tudo. E há espaço para tudo. Para a habitação, é perfeitamente legítimo, seja para a habitação, seja. Claro, claro, claro. A questão é. Quando tu assumes determinado. Coisa. Seu social. Bates com assumir. Determinado com. Acordo com a população. Exatamente. Isso tens que escolher assumir. Sem essa, nada feito. Então, a partir daí acabou. Mas tu e as pessoas. Não, porque se achas que é bonito, só por ser social. Claro. Olha, que filho, olha a casa das flores. Não é mais mal, uma trata qualquer, não é? Vai, se a casa para a vida, porra. Não bota tantas pessoas, até vão lá levar comida. Todo mundo. Então, tens que assumir. E quando assumes. Sim, mas lá está, isso é aquela questão das decisões internas. Como aconteceu, por exemplo, na Praça de Espanha, onde inicialmente, não, isto é um centro social aberto ao público, não há aqui habitação, não vamos provocar vícios e territórios separados dentro da própria ocupação, portanto isto vai ser um centro social e assim. Na parte inicial. Depois, entretanto, sei lá, quando é que o Krishna e o pessoal e os brasileiros foram para lá, para em 97. Portanto, nessa outra fase, já de 3 anos depois, começou a ver que é necessário haver pessoal lá a viver. Porque já não funcionavam esquemas de permanência, porque havia uma deterioração acerca do que é que aquele espaço poderia oferecer também para a comunidade. E eram coisas, ou seja, assim do próprio bairro, não sei. Aquela zona da Praça de Espanha é um bocado diferente, porque tem um viaduto a meio, não é? Tens uma zona que está de um lado, é ao antes e o depois do viaduto. Claro, tem umas árvores, não tinha? Sim, tens a praça, tens uma rotunda gigantesca. Aquilo que ficava a casa na esquina, não era? Tens uma rotunda gigantesca. Há uma casa antes. Eu fui lá e aquilo era, seja, tinha duas vias, uma pequena avenida, não é? Como passeio ao meio, só estacionava o carro como tinha as árvores. Tinha as árvorezinhas. E tu tens, e tudo aquilo é o pessoal que morava da zona de Sete Rios e os outros que moram do outro lado. E aquilo é tudo a mesma. Não é? Tudo a mesma junta, não é? Tipo, só que lá está, a própria forma como aquele território está dividido transforma bem as dinâmicas. E depois tudo que estava à frente da Praça de Espanha estava abandonado. Aquelas casas todas estavam abandonadas e o resto era tudo comércio. Viam poucas pessoas que viviam ali. Sim. Era comércio. E casas abandonadas, percebe? Tanto que o grosso populacional estava no final dessa zona, já numa outra situação, ou então já em Sete Rios, noutra zona, não é? Então o que é... E depois a lógica de bairro, ou seja, não havia essa tradição, estamos numa zona de reciclagem de inquilinos, não é? Ninguém se conhece, há comércio. Portanto, uma zona central onde tens um teatro, tens a comuna de um lado, tens o teatro aberto do outro, há ali, tens a Gulbenkian, não é? Depois tens os comércios, o pessoal vai para ali, para os restaurantes, para não sei o quê. Ou seja, a dinâmica de bairro é muito esquisita. E eu acho que isso também no início marcou muito, que é perceber qual é essa dinâmica de bairro. E aquilo não existia exatamente por aí, não é? Porque muitas das pessoas iam para lá, mas no sentido dos próprios comércios, dos restaurantes, dos cafés, mas já não moravam ali, não é? Pronto. E por isso é que também estava vulnerável a esse ponto, porque uma grande parte dos ataques dos nazis vieram por fora, não é? E tipo, estavam ali à espera. E escudavam-se em zonas que estavam portanto, desabitadas, abandonadas, e portanto tens das ruas. Tens uma grande avenida, a Avenida de Berna ali, depois tens um grande viaduto, está mesmo dividido, e aquilo é ali um triângulozinho isolado. Deixa-me só ser um bocadinho chato, desculpa. Desculpa, sim. Isto... Rapaz, tem para que lamangas. Tenho programado de ter acabado às 8, só 8h20. E de um bocadinho bem nos deitar o jantar para ontem, nas semanas, e quem resistiu, então, nessa altura da bandada. Eu gostava, antes da gente sair, que se falasse um bocado da Cosa, que é uma das experiências que ainda se mantém. Tem 16 anos, qual foi? 17 anos. Ou seja, será a coisa mais longa que aconteceu neste nível, este caso, e está com uma ameaça de espécie relativamente direta. Sim, neste momento era muito importante, desculpa. Claro, não importa nada, pelo contrário. Então, bicão, força. Pronto, pá, a Rosa tem já uma imensidão de experiências, está aí há 17 anos ocupada, foi ocupada em 2000. Já o próprio pessoal que a ocupou já se foi embora, já estão lá outras pessoas, já duas outras gerações a seguir, pessoas que vão ficando na casa. E entretanto, em 2015, agora já passando já à parte do processo de despejo, em 2015 recebemos uma carta em que os vários proprietários da casa davam conta que teriam despachado a questão das partilhas, que tiveram 14 anos ou 12 anos a tentar resolver a questão das partilhas, supostamente daí nunca fazerem nada na casa, ou seja, nunca quererem que nós fizemos, nunca exigirem nada. E entretanto, em 2015 mandaram essa carta a dizer que iam iniciar, estavam a dar início a um processo para o tribunal para fazer um reconhecimento que a propriedade era deles. Não por alguns valores, mas não só para reconhecer que a propriedade era deles. Isto foi o ano passado, então, que aconteceu no julgamento e apareceu uma juíza que decidiu fazer uma audiência prévia porque achou que aquele assunto não era necessário ir a um julgamento. Então achou que isto não é preciso ir a julgamento. Esta é a sentença, porque isto é ridículo ou qualquer coisa do género, não há nem precisamos de gastar tinta nem papel nem esforço para ir a julgamento e decide fazer uma audiência prévia. Portanto, para executar a sentença, nós arranjámos um bom advogado, porque entanto começámos a perceber esta questão, não podia não ser simples, até porque há toda a questão também do Zacapião, eventualmente outras coisas podíamos fazer, mas nós, como não temos o Zacapião de boa fé, portanto seria mais tempo, portanto temos. Antigamente era 25 anos de má fé, 20 anos de boa fé, agora está 20 anos de má fé, 15 anos de boa fé. Sim, mudou, mas pronto, nós estamos 17 anos, mas nós nunca conseguimos fazer o campeão por boa fé, portanto não podemos utilizar agora neste processo. E entretanto, quando chegámos à altura da audiência prévia, nós arranjámos um bom advogado, porque vimos que tem que ser um advogado que saiba mexer em várias maneiras para tratar destes assuntos. O ano passado, quando fizemos essa audiência, a primeira audiência prévia, a juíza ia lançada já para preferir a sentença e ele conseguiu fazer uma adiar durante um mês para uma segunda audiência prévia, porque ele disse que tinha que apresentar outras provas, tiveram ali. Foi tudo muito repentino, o próprio advogado dos proprietários também não estava à espera que fosse logo preferida a sentença. Então, passado um mês, dia 2 de julho, houve a segunda audiência prévia. E ele, entanto, o nosso advogado encontrou dois ou três erros processuais. Um deles que seria o suficiente para deitar o caso abaixo, que é uma procuração de uma das pessoas, de um dos proprietários. A procuração não foi introduzida no processo dentro do prazo limite. E há até uma exceção que a juíza dá um prazo de 10 dias extra para ele entregar a procuração. Ela não entrega, se não me engano, quase um ano depois. Entre mais um ou dois erros que ele encontrou, ela não quis saber. E preferia a sentença na mesma, portanto, reconhecer que a propriedade que era dos proprietários. Nunca seria um caso que nós esperássemos ganhar, porque isto é impossível ganhar este caso, mas era uma questão de poder alongá-lo, ir ao tribunal e ter alongá-lo durante vários anos, até eventualmente podemos ter outra estratégia ou não, pronto, ir contando com a casa. Ela decidiu na mesma preferir a sentença, só que isto foi o ano passado, portanto, isto foi 2 de junho, os tribunais a seguir entram de férias. Em setembro, ele meteu um recurso. Ah, incrível, pronto, assim, um recurso grande, enorme, não vi o recurso, não estou a par mesmo, mas eu tenho a explicar que tinha trabalhado todas as questões possíveis, estava, e ele desde esse momento disse, eu acho que eles não vão tentar fazer nada até resolverem este recurso. Obviamente não nos podemos fiar na virgem, nunca sabe, e pronto, a partir do momento que esta audiência prévia foi feita, os proprietários podiam ter começado o processo de valores, que seria ter comunicado com o tribunal, para o tribunal, por sua vez, comunicar a polícia e para se articular ali um dia, uma altura, ou uma altura do ano, para se fazer o desalojo. Isto nunca, ainda não foi feito. Portanto, desde o verão passado, que eles podem fazer isto. Obviamente, com o recurso, em princípio, é melhor tratar do recurso e depois continuar o processo que estás a fazer. Eles ainda não. Portanto, quando eles começarem este processo, o nosso advogado também é notificado. Nós não recebemos ainda nada, portanto, este processo ainda não começou. E estamos já, entretanto, passou um ano, está a passar um ano desde o tribunal do ano passado. Nós temos feito algumas atividades na COSA, eu e mais algumas pessoas temos estado a tentar outra vez trazer muita a malta nova ali de Setúbal à COSA, porque houve um período ali entre 2016-2017, em que as pessoas que lá estavam, a geração mais nova, acabaram por sair, nos foram para a França, nos acabaram por sair. E a casa esteve ali 6 meses quase vazia. então, pronto, acabou por, epá, entrar num processo ali um bocado quase de definhar, né? Estar parada, não acontecer nada, perder dinâmica, as pessoas perderem o hábito de irem àquele espaço. E eu fui para lá viver com um colega meu, com um companheiro, em 2017, e tentámos um bocado reavivar ali um bocado a casa. Pronto, ou seja, abrimos um infospot, começámos a abrir uns dias certos durante a semana e a fazer algumas outras atividades. Começámos a traçar um plano para o fim do trajeto da casa, pronto, um plano específico. E começámos a fazer algumas das coisas, pronto, conseguimos então trazer malta outra vez à cosa. Conseguimos ter, ou seja, eu estou um bocado a tentar que alguma malta que anda agora em Setúbal, que já são mais novas, consigam sentir que aquilo é um espaço também deles, voltar a sentir, porque isso já aconteceu em Setúbal. E é importante, porque também se não for a malta ali de Setúbal, ou seja, pronto, alguns de nós, embora todos os companheiros estejam presentes, mas se não for ali com a malta, não conseguimos também, pá, fazer uma série de coisas. E pronto, neste momento estava aqui, havia aqui uma ideia de juntar a malta como foi o ano passado, 27 de maio, portanto, já na próxima semana, em princípio, há de sair a informação e a data disso, mas ou no último fim de semana de maio, ou no primeiro fim de semana de junho, somente no primeiro fim de semana de junho, iria acontecer 3 dias em Setúbal, portanto, uns dias, pá, com atividades e um dia com uma concentração lá no centro, pronto, isto tem por solidariedade com a COSA, estamos a pensar, portanto, então, já informamos aí 2 dias, também gostava que toda a gente que ainda não conhece a coisa que possa lá ir, pudesse lá ir, estar lá um bocado, perceber o que é que está a passar e tal, porque o tempo também já é curto. Já tem havido malta desde há 2 anos a fazer algumas ações de solidariedade também, é sempre fixe, é sempre bom ver, seja uma pintada, uma publicação feita, um comentário, uma conversa, algo sobre a coisa, é fixe porque é realmente o centro social mais antigo, está ocupado. É um sítio onde houve uma série de experiências, né? A malta que ocupou esta casa cresceu, viveu, experimentou, portanto percebeu as coisas boas e más da vida, porque cresceram com esta casa, com esta experiência, outras pessoas já o fizeram, e desde que a casa foi ocupada em Setúbal, desde aí conseguiu-se manter sempre uma presença de muita malta a ocupar casas, muita intervenção na cidade, alguma construção, coisas a acontecerem. Pronto. E é uma dinâmica que tem estado presente na cidade. Quando chega à cidade, fala-se de ocupar, fala-se de reciclar, fala-se de tocar com a polícia, fala-se de intervir na cidade contra o meio ambiente, isto, aquilo. São questões que são tão presentes na cidade. Tem sido feito ao longo destes últimos, à volta de lá, quase 20 anos, tem sido trabalho feito na cidade. Eu, para mim, liguei muito a Setúbal. Eu venho de Lisboa, tive muito nestas experiências em Lisboa, da Praça de Espanha e outras experiências aí de ocupação. Mas é na COSA, em Setúbal, que eu consigo cristalizar toda uma série de outras coisas que não tinha sido possível antes, porque éramos mais novos, porque estávamos a aprender por causa dos erros. E por exemplo, no caso da Praça de Espanha, como outras ocupações que houve em Lisboa, a malta, quando separou-se um bocado de vez. Malta continua em contacto, mas deixa de se fazer trabalho conjuntamente. Portanto, há uma quebra quase total de uma série de coisas. E em Setúbal, esta geração um pouco mais nova que eu conseguiu aprender com alguns erros ou não, mas conseguiu já fazer as coisas, programá-las e pô-las na prática um pouco de uma maneira diferente, então, conseguiu dar outra continuidade. E isso para mim foi interessante porque consegui continuar o trabalho que tinha começado a fazer em Lisboa, pronto, já noutro sítio, mas dar importância a tudo isso. E de facto conseguimos coisas palpáveis, conseguir não só e às vezes iniciar discussões como dar opiniões, melhor atitudes, por exemplo, há 2 anos houve uma situação, ou melhor, em 2008 houve uma situação lá na COSA que estava-se a fazer um jardim à volta da casa, por exemplo. E isto foi um processo de vários meses, até a Câmara depois, pronto, isto houve ali um processo em que eles fizeram avisos, de malta tipo respondeu aos avisos, houve ali um processo até depois culminar numa ação da polícia, com um aparato, um pedido, com várias carrinhas, com os fiscais da Câmara para tirarem todo o jardim que lá estava. Foi uma cena muito triste, porque eles apareceram lá com um aparato, assim, do pé para a mão. Tiraram aquilo tudo, várias plantas, deitaram fora, tiraram aquilo. Portanto, a COSA tem uns vasos grandes à entrada e há 2 anos ou 3, há coisa de 2 anos, 2 anos e meio, decidiu fazer uma loja livre, mas montada na rua, portanto, na fachada, e aquilo tinha uma estrutura que teria não mais, não, ou seja, o avanço não era mais do que as caixas de eletricidade, que há uma no final da rua. E entanto recebemos uma outra carta da câmara a dizer que para tirarmos aquilo, senão eles vinham lá tirar e tal. E eu fiquei logo, já se passou uma vez, o que é que será que eles querem? Entanto, logo antes sequer de acabar esse prazo que eles nos estavam a dar, juntámos uns quantos companheiros e decidimos fazer, em relação para a loja livre, decidimos fazer 4 ou 5 estruturas móveis, não que se pudessem mover, ou seja, que as pudéssemos levar isto e instalá-las no sítio, e basicamente criámos 4 ou 5 lojas livres, por exemplo, por Setúbal, por toda esta história, percebemos que tinha a ver com a nossa loja livre, e então criámos as lojas livres, fizemos um texto, um póster com um texto, que punhamos a nossa crítica em relação à abordagem da Câmara, porque eles questionavam o facto de nós estarmos a ocupar o espaço público e não permitir a passagem no espaço público. Fizemos um póster com a nossa crítica em relação a isso, por causa dos mamarrachos que eles acabam por ter na via pública, que não pouco servem, com uma série de 5 questões. Pá, fizemos um póster, pusemos ao lado das lojas livres, espalhámos pela cidade e foi incrível, porque as lojas livres duraram vários meses, houve uma que durou meio ano, e as próprias pessoas da cidade, nos bairros onde elas estavam, mantiveram as lojas livres. Foi incrível, toda a gente a falar no Facebook, eu não tenho Facebook, mas o pessoal disse. Ou seja, há coisas que fazemos que não têm nenhuma genialidade, é só um pouco de força de vontade, um bom timing e tal, e conseguimos de repente pôr a cidade toda ao falar disso, ou a questionar-se, ou até a experimentar fazê-lo, que é o mesmo espaço. Pronto, epá, e estas são dinâmicas, porque Setúbal também tem uma dinâmica própria, também tem a sua história, tudo isso, mas pronto, epá, a Cosa é um marco completamente insociável de Setúbal, muito importante. E pronto, e olha, gostava que se puderem lá ir à Cosa, se puderem ser solidários de alguma maneira com a Cosa e ir dando a par do que se vai passando, pá, e se puderem lá passar nesse fim de semana, em princípio do 1º de junho. Diz? Fim de semana de junho. Sim, em princípio só 1, 2 e 3. Epá, pronto, essa data não está definida, seria o 26, 27, 28 ou assim uma coisa de maio, ou 1, 2 e 3. Mas é mais jeito de 1, 2 e 3. Sim, em princípio eu acho que tem mais afinado para ser 1, 2 e 3. Não, mas leve depois vai ter que sair que não se consiga estar a colocar as imagens, velho. Há aqui um impedimento, não. Pois, eu, em relação às imagens da Cosa, também há uma série de imagens que gostávamos de falar aqui, delas, mas se calhar já não vai dar hipótese. Pois. E tipo, já se não ultrapassa muito. Como é que está? Eu não entro a falar. Já tens a palavra, pá. Preciso de outra vez. Porque a Ana Bela acabou por fazer para desligar tudo e ligar outra vez, portanto, para isso precisa da palavra base. É, mas olha que isso carregas e ele não dá logo. Ele vai carregar e dispara a seguir um bocadinho. Já fiz aqui ali uma contagem. As manhas que ainda não apanhei. Desculpa, mas tenho uma dúvida. Nesse processo, é movido aqui no processo? Pessoas individualmente ou não? Eles fizeram, por acaso foram aos dois lados, ou seja, eles fizeram porque identificaram uma pessoa lá na casa num momento antes, portanto, não num momento específico que quisesse fazer alguma coisa a ver com a casa, mas num momento antes identificaram, aliás, identificaram duas pessoas. Portanto, o que é que eles fizeram? Quando instalaram o processo, dirigiram estas duas pessoas individualmente, a cada uma delas, e a pessoas desconhecidas. Portanto, já para englobar outras pessoas que eles não sabiam que eram, mas que sabiam que havia mais pessoas. Portanto, isto é uma caixa também apresentada contra desconhecidos. Pronto, foi assim que eles... aliás, nós no princípio, uma das coisas no processo que foi, logo para atrasar, foi decidimos logo dizer, ou seja, há aqui uma outra pessoa, por exemplo, ou mais duas ou três que estão a viver na casa, que estão ligadas à casa, estão neste momento na casa, portanto, estas pessoas não foram notificadas, têm de ser notificadas. Aliás, estivemos um pouco à espera destas notificações, destas coisas do processo, que isto não foi acontecendo durante um ano e meio, e de repente, pumba, cai esta coisa do julgamento. Pronto, já tem há uma data já marcada, supostamente, e tal. Isto porquê? Porque também, em Setúbal, nós conseguimos ganhar o nosso espaço em Setúbal, ou seja, não há quase ninguém em Setúbal que não conheça a Cosa, ou que não conheça os anarcas, ou os ocupas, ou qualquer coisa do género, porque já há uma presença completamente óbvia na cidade. E obviamente que isto causa... nós criámos muitos inimigos e muitos amigos. Os nossos inimigos eternos, o Estado, a Câmara, a Polícia e por aí afora. Outros inimigos que entanto criámos, não porque quiséssemos criar, mas porque assim aconteceu. Mas, por exemplo, no bairro, toda a gente do bairro se dá connosco. Ou seja, tens duas ou três pessoas que têm problemas connosco, que não estão connosco. nós estamos num ponto em que, por exemplo, no último aniversário de uma ou duas personagens lá de Setúbal, epá, e há uma das personagens que, a meio da noite, quando está a pesar o suficiente, decidir a uma casa que é na rua de trás, que é uma casa que foi toda renovada, portanto fizeram uma piscina no pátio, e ele decide ir para lá e saltar para a piscina com algum pessoal. Até vir a polícia, mas nisto, por exemplo, é tudo muito claro. A malta que está na cosa, assim que se apercebe, é pá, está ali a polícia, alguma coisa, sai logo um grupo e vamos, porque nós vamos lá, vamos levar este gajo, ninguém vai ser preso, vai ser tudo muito claro, evitar o mínimo problema. Se for preciso ter que ir para a porrada, vamos ter que ir para a porrada. Então, ou seja, estas coisas são tudo muito claras, mas, por exemplo, só para veres que a vizinha da piscina mandou-nos um mail a dizer, é pá, malta, é pá, vamos lá ver, pá. Pronto, eu tenho aqui a piscina, eu sei que isto não vai de acordo com a vossa visão do mundo, é pá, mas vamos lá tentar encontrar aqui. Ou seja, as pessoas, nós estamos completamente lá, as pessoas estão connosco, há muitas pessoas que já nos vieram dizer, é pá, se eu pudesse, até vos comprava a casa para vos dar. Se eu pudesse, eu batia nos gajos, se eu pudesse, eu fazia isto e aquilo, aquilo. Ou seja, há uma vontade praticamente até popular, quase, a ver, da casa ali ficar, porque a cidade vive com a casa, faz parte da crítica da cidade, faz parte da vida da cidade. Pronto, é pá, e é realmente pena. Nós em processo histórico na cidade de Setúbal. Sim, que é uma coisa bem diferente do que existe. Para além disso, de ser uma coisa mais... A questão geográfica de Setúbal, não é? É um pouco mais isolada. Sim. É? E depois, todo o contexto histórico que não é tão... ou seja, as últimas... As coletividades que, entretanto, foram ocupadas no 25 de Abril, foram despejadas ou legalizadas recentemente, que permaneceram, não é? Então, pois, essa memória está tão viva ainda, não é? Sim, sim, e sim. E ali é tipo, muitas das pessoas acabaram ou por passar por ocupações, ou por terem ocupado, ou por conhecerem pessoas que ocuparam. Portanto, é uma coisa muito... faz parte do léxico da sim, própria cidade, sim, sim, exato, e dos habitantes, não é? Então nota-se é, culturalmente... É diferente, não é? Sim, sim, sim, nota-se bastante isso na cidade, até porque às vezes posturas, coisas que tu queres dizer, maneiras que queres estar, que eu vinha, yeah, por exemplo, vim de Lisboa e quero, epa, agora vou para ali, não convém estar assim, não convém dizer isto, não convém não sei o quê. E tu chegas a Setúbal e há uma... ou seja, tu consegues dispor, porque as pessoas têm noção, uma noção um bocado mais real do que é a vida, do que é a miséria, do que é as dificuldades, de terem feito as coisas por eles mesmos. Yeah, yeah. E toda esta tradição que existe, não é? Porque antigamente, no outro século, no princípio do século XX, dizia-se, aliás, chamava-se Setúbal a Barcelona portuguesa. Tem todo um historial de emancipação dos trabalhadores, pronto, de voltas, pequenos momentos em que realmente, pronto, epá, Setúbal tem uma grande tradição e eu acho que isso se sente, aliás, até porque de algumas coisas que fizemos na cidade, alguma discussão que houve, tu muitas vezes tinhas pessoas que sentíamos que, epá, embora não conhecêssemos lado nenhum, estavam totalmente connosco, o nosso lado, a meter-se na posição, ou seja, como se fossem companheiros totalmente, epá, e obviamente por outro lado também fomos muito massacrados pela polícia, pelos comunistas, pronto, embora, por exemplo, é curioso que esta cosa... Pela polícia do PC. Pela polícia do PC também, não é? Obrigado, que esta é uma casa que para mim, na altura, isso, eu não me percebi na altura, mas fez-me confusão isso, porque eu vinha de Lisboa, embora houvesse a facção do pessoal mais comum, a facção do pessoal mais riquinho, com os pais não sei o quê, os outros não sei o que mais, aquilo, ou inicialmente, era uma maralha tanto, o que se punha à frente era a vontade de viver, vontade de experimentar, não sei o quê. Em Setúbal é curioso, porque realmente eu chego à casa e todas as pessoas que ocuparam a casa estavam com a JCP, exceto uma que não estava com a JCP, ou seja, teve uns breves momentos da JCP, percebeu um pouco o que é a palhaçada que se passava ali, saiu, e quando eles estão todos a ocupar a casa, estão todos ligados ao JCP. Até é curioso, porque metade das pessoas que estavam a ocupar a casa acabam por sair, eventualmente, no primeiro ano, e exatamente porque o partido não dava esse espaço de manobra, né, para poder exercer o que é que fosse ou estar em contacto ali com a casa, porque aquilo era muito muito à margem. Também estamos a preparar uma entrevista ao Miguel Tiago. Por exemplo, era o Miguel Tiago, um dos ocupas iniciais. E falas com ele, vais ver, ele pronto, tem a sua postura, tudo, mas claro, obviamente reconhece a importância e toda a experiência que lá passou. Claro. Mas é curioso, Setúbal tem muito isto, mas pronto, realmente depois, ao fim do primeiro ano, já tu nem ouvias ninguém quase ali a falar, ou seja, não a falar comunismo da maneira como falavam, tipo, falar-se-ia de outra maneira. Mas é interessante, por acaso, Setúbal foi interessante, foi mais para mim, foi mais por isso, porque consegui dar andamento e seguimento a certas experiências e maneira de estar e projetos que antes não se tinha conseguido fazer em Lisboa, porque a malta chateou-se, separou-se, porque algumas coisas não funcionavam, porque isso cá também era muita gente às vezes à confusão, à mistura. Pronto, e foi, epá, nisso Setúbal foi sem dúvida, epá, pronto, e, eu ia dizer mais qualquer coisa que não estou a lembrar, mas epá, era bom que pudesse estar aqui também mais pessoas de Setúbal, porque obviamente eu comecei a ir a 2001, 2002, a partir desse momento, desses anos, é começo a ter mais contato, a partir de 2002 é que começo a ter mais contato com eles, e estou lá bastantes vezes durante o ano, mas só vou viver mesmo para Setúbal em 2012, 2013. E pronto, muitas das pessoas que ocuparam a casa ainda estão lá hoje em dia em Setúbal, têm contato com a casa, então fazemos algumas coisas juntos. Pronto, epá, também não veio aqui mais ninguém. Mas pronto, epá, a coisa, eu na verdade acho que vamos chegar a este próximo aniversário, vamos chegar aos 18 anos e talvez com sorte conseguíssemos chegar aos 20 anos e pudéssemos tentar usar campeão outra vez. Há também outra questão, é que existem duas outras ocupações em Setúbal, sim, não é? Sim, aliás, para além da COSA existem mais duas. Desde que a COSA existiu, já existiram, é pá, cerca de, não sei se umas 8 ou 10 ocupações. Algumas delas ficando mesmo um ano, dois anos. E é pena que, portanto, temos aqui este impedimento técnico, mas há uma série de imagens exatamente dessa cronologia. E eu também, desculpem lá, porque eu adiantei muito no início e depois perdi a noção do tempo. Para o final, portanto, que era chegando à parte mais contemporânea, mas agora, não é? Porque sim, em Setúbal, por exemplo, também tens, como em Lisboa. É isso, é tanta coisa. Sim, então, epá, e, por exemplo, há muitos sítios que eu me lembro que foram quase em Setúbal, há outros que eu já nem me lembro, porque eu, por exemplo, a partir do segundo ano que estou lá, ou seja, 2001 começo a estar mais com eles, mas a partir de 2002 ocupou-se uma série de sítios, por exemplo, foi o tal Carnaval contra o Capital, a primeira grande manifestação lá feita pelo pessoal, em que houve repressão pela polícia, pá, houve o pessoal a ser levado, houve alguma pancadaria e tal. A partir daí, por exemplo, ocupou-se muitas casas. Houve muitas tentativas de ocupação nesses primeiros dois anos, para depois também se perceber, primeiro começar a acontecer duas coisas, que é um pouco a divisão entre as pessoas que queriam ocupar e ter um projeto mais político ou mais politizado, pessoa mais politizada a coisa, e outras pessoas que teriam, ou seja, que teriam sempre uma ocupação politizada, mas que seriam muito ligadas à música e pronto, mais ligado ao punk e isso. E nessa altura começa-se a separar um pouco, portanto, depois dessas primeiras experiências e do espaço que vem a seguir, que é a Zaragata, que é um espaço cedido, um espaço autónomo, mas que não é ocupado, mas que é cedido, aliás, é nesse espaço até que a divisão começa um pouco a surgir, por causa das dinâmicas entre, pá, as diferentes dinâmicas, entre o pessoal que queria fazer coisas, outros queriam fazer outras, aquilo às vezes não compactuava, não entrava bem com uma com a outra, pá, e a malta acaba por, tinha que ser a mal, mas pronto, acaba por separar, e daí, por exemplo, a partir da Zaragata começam a surgir as ocupações, aquilo a Canca, a Casa da Serra, todas essas ocupações têm a ver mais com uma conotação punk, quando havia os concertos, havia uma série de festas, tudo isso, e a COSA, entanto, continua com o seu papel, pronto, ligado a uma série de projetos a ver com, por exemplo, com a inseração inicialmente lá na Serra da Rábida, a ver com os projetos de turismo que passavam para Troia, a ver com questões da cidade, com a habitação, com isto, com aquilo. E mais tarde, portanto, segue aquilo a Cancro ocupada, segue entanto a Casa da Serra, tudo isso depois vem a acabar, a COSA, entretanto, mantém-se sempre. E há ali um momento, há dois anos atrás, em que algumas das pessoas que tinham ocupado algumas destas, aquilo a Cancro, a Casa da Serra, andavam ali a tentar já ocupar há dois anos, não conseguiam. Isto também é um momento de timing, malta que tinha decidido ir embora, estava menos pessoas. E entretanto, há dois anos ocupam ali a Casa da Machada, ali que é uma casa que fica a 2,5 km do centro de Setúbal, já quase no início do sopé da Serra da Rábida, mas quem vem por trás do sopé, portanto, não pela parte da frente ou de lado, mas muito no início, portanto, aquilo ainda nem sente serra, embora já seja assim uma quinta, minimamente no campo, aquilo tem cerca de pouco mais de um hectare de terreno fechado, portanto, dentro do limite deles, mas tem ali muito terreno à volta que não, porque também pode ser usado, pá, é um espaço incrível, que tem 3 ou 4 casas com um armazém, as casas têm relativamente boas condições, tem um poço que alimenta a água de casa, tem assim, tá, as casas estão em relativamente bom estado, existe já há 2 anos, tem uma cervejaria tipo, que financia a casa e projetos para a causa, ou seja, para processos, para coisas que estejam a acontecer, para a própria casa, uma série de coisas, pá, fazem várias atividades lá, muitas coisas práticas a ver com o campo, coisas práticas para a construção, trabalhar com certos materiais. Esta foi ocupada há dois anos, entanto foi ocupada uma outra casa, porque houve sempre duas ou três casas que não eram centros sociais em Setúbal, onde pessoas optavam a viver, só para viver. Portanto, enquanto houve a COSA e depois a partir do momento a seguir à Zaragata começa a haver outras ocupações, como aquilo a Cancra, a Casa da Serra, há sempre uma casa ou outra, uma ou duas casas onde estão ocupadas, além de todas as outras casas ocupadas, Quer dizer, pronto, isto são pessoas conhecidas e pessoas ligadas a este contexto político, porque havia toda uma série de casas ocupadas nos bairros, onde fosse nas periferias de Setúbal também, sempre houve. E em Setúbal, além da ocupação, usar a energia sem pagar a água, sempre foi uma coisa comum, quase de senso comum. Portanto, a população, qualquer pessoa da população, tu vais a uma casa e a pessoa tem uma puxada de eletricidade, aquilo é comum. Ninguém te vai questionar se tens uma puxada ou não tens. Aliás, toda a gente sabe o que é que a estrutura do Estado, em princípio, vai fazer. Ou a polícia, ou isto ou aquilo. Portanto, as pessoas têm uma... Pronto, por ser Setúbal também, epá, isso era giro, porque dá logo uma margem de manobra de experimentares as coisas. Tu, de repente, tens um gajo da companhia que ele próprio ajuda-te a fazer uma ligação. Ou diz como é que faz a ligação. Tens gajos da companhia a dizer-te quando é que os gajos lá com os fiscais lixados e que dias é que eles costumam vir do mês controlar as coisas ou não. Ou até como é que tu podes disfarçar a cena. Bem, toda a gente o faz. Então, obviamente, toda a gente faz e não vou fazer ti nem dele nem dele. Vou fazer exatamente à Câmara Municipal. Porque esses gajos, ou à ADP, ou à coisa, ou à empresa que nos está a lixar, ou pá, à identidade que nos está a lixar. Epá, pronto, e é nesse sentido foi giro. E então sempre houve algumas casas, pá, de algum amigo nosso, ou de uma malta que estava a ocupar a viver, mas viver tranquilamente. Ou seja, ninguém dava por isso. A malta ali do bairro percebia, mas havia mais não sei quantos a ocupar depois a seguir, portanto, estamos em casa. E nesse sentido, há uma das nossas amigas que perde uma casa, também, ou seja, que é uma casa de uns amigos, que estava cedida praticamente, né, porque ela ocupou, mas porque falou também com eles. Ela, entanto, agora ocupou uma outra casa, pá, com uns miúdos lá de Setúbal, uma malta nova começaram também a ocupar, pá, e ocuparam um casarão lá no centro, que é um palácio incrível, ou seja, que tem um jardim incrível, é um antigo mini palacete, tem para aí 3 andares a casa, com uma cave que é por si já ocupada há 10 anos por um gajo que tem só ferro lá dentro, que trabalha com ferro, estás a ver, e que costuma almoçar por ali na zona e tal. Portanto, aquilo é num bairro bastante interessante, que é o bairro do Troino, que é um bairro que tem bastante tradição, é um bairro de pescadores, mas tem algumas das tradições de Setúbal que encarnam-se neste bairro. Portanto, algumas tradições alimentares, algumas tradições mesmo gastronómicas, uma série de tradições de trabalho, de pescadores, tudo, estão muito presentes neste bairro, embora já seja muita malta velhinha. Há muita malta ali que está ligada às fainas de Setúbal, e as coisas estão neste bairro. E por exemplo, até é curioso, porque nestes anos apercebemos que o facto de se começar a ocupar a Cosa na zona que é o bairro Salgado, que é imediatamente a seguir à zona do centro do Rio, é o primeiro bairro mais burguês, portanto um bairro com moradias com outro nível, então um bairro assim declaradamente burguês. Nós ocupámos aí, e como nessa zona da cidade, ali ao pé do Estádio do Bonfim, nessa parte da cidade, sempre tivemos bastantes problemas, pá, da polícia ir armada, disparar tiros, fazer 30 por uma linha para tirar um gajo, não tirar. E quando viemos a perceber, mais tarde, por um outro espaço que temos naquela parte da cidade, viemos a perceber que a recepção nessa parte da cidade, seja a ocupação, como a realizar projetos, a fazer demonstrações na rua, a tudo isso, estão muito mais abertas do que a outra parte da cidade. Não é que não tivessem, mas pronto, naquela parte da cidade já conseguimos fazer coisas interessantes, com malta da rua totalmente a apoiar-nos, a abrir os espaços para nós, sabendo quem somos. Aliás, como por exemplo houve o 1º de Maio, isso que devem ter sabido, em 2011, não é? Que houve acesso à cena toda selvática dos polícias que iam em cima de nós, tiros, tudo assim um chavascal. Nós, por exemplo, uma maneira que tivemos de nos defender foi imediatamente irmos ali a um restaurante, cá ali de peixe, ou uma esplanada. Epá, utilizar a esplanada do homem, o homem a começar a entrar em pânico, e enquanto nós tirávamos a esplanada para ser utilizada contra a polícia, para nos defendermos, aliás, contra a polícia, pronto, nem é que nós fôssemos, ou seja, eu por mim até estar com a polícia, bom, mas estávamos a defender-nos, basicamente, e estava já uma ou duas pessoas de nós a falar com o homem, a dizer, calma, epá, isto agora não vai dar para explicar, mas a gente amanhã vem cá falar com você, não se preocupe, isto é vida ou morte, epá, a gente não pode morrer, portanto, pá, isto é só plástico, a gente amanhã vem cá falar com você. O homem lá ficou na casa, pá, isto é confusão, depois começou a ver a confusão, obviamente. Epá, no dia a seguir estávamos lá a falar com o homem, e ele ficou, ainda hoje em dia nos damos com ele, somos amigos dele, eu costumo ir lá comer de vez em quando, olha, os companheiros aí do Porto, quando vou lá a Setúbal comer, levo-os lá às vezes a esse sítio, ele vem lá com um grande sorriso, faz-nos sempre uma grande atenção, leva-nos o peixe mais fresco, porque ele percebeu, epá, eles estão a fazer o que têm de fazer, precisam de fazer, eu até percebo, agora já percebo porque é que eles estão a fazer e porque é que têm de fazer, isto é normal. E agora vamos tratar como pessoas normais, epá, vamos, e arranjámos uma esplanada para ele. Epá, e ele ficou, disse até, nem precisam de arranjar a esplanada toda, arranjam só metade, porque obviamente, depois de uma mão ajuda a outra. Epá. E é este tipo de experiências que estamos um bocado habituados em Setúbal. Ou seja, em Setúbal tu tens, por exemplo, como companheiros que vêm de outros sítios, por exemplo, imagina companheiros gregos, onde na Grécia, tipo, muito claramente as pessoas dizem, eu sou anarquista, as coisas são postas de outro modo. Nós tínhamos companheiros, chegavam a Setúbal e que iam aos cafés e diziam, não, epá, eu sou anarquista. E tu, e as velhotas diziam, olha, são anarquistas, e achavam piada, alguns diziam, ah pá, isso é que é, AVE, olha e tal, alguns velhos anarquistas. Então, ou seja, mas tu dizia ao pessoal, pá, pronto, pá, tem piada vocês fazerem isso, só que em Portugal tu vais fazer isso noutro sítio, às vezes até pode dar confusão, pá, eu sou anarquista, pá, sou anarquista e tal, portanto não acredito nisto, não acredito naquilo, os gajos têm que fazer assim e tal. Achava piada porque a malta, pronto, nós contávamos as histórias de Setúbal, achava, é pá, isto aqui de Setúbal é igual, pronto, isto é tudo, são todos anarquistas, todos revolucionários, ou pelo menos têm todos noção disso. Mas muita gente tem, de facto, tens ainda, há lá uma tascazinha ou outra onde se reuniam, por exemplo, os anarquistas mesmo, do século passado, que é uma... Eventualmente, eu acho que metade de Setúbal foi anarquista, para não dizer mais. Para não dizer mais, porque toda também a tradição radical, ou, pronto, algum revolucionário ou isso que teve presente em Setúbal, pá, é muita. E tu tens sítios, tasquinhas, sítios onde costumava trabalhar o tal, ou a lojinha onde havia o barbeiro anarquista, ou... o não sei quantos, e todos conheciam entre eles, ou seja, e aquilo vem muito, pronto, pá, desde o princípio de século, aquilo tinham redes ligadas entre eles, pronto, conheciam os bairros, conheciam as pessoas, aquilo era pronto, mas é tudo outros tempos, toda uma outra história, pronto, já mudou muito, né? Setúbal, entretanto, perdeu também toda a sua indústria, quase, a parte da indústria de pesca e alguma da indústria conserveira que tinha. A questão tipo, dos trabalhadores e toda essa movimentação que tinha Setúbal foi mudando, mudou muito e foi acabando também. Portanto, hoje em dia, tornou-se um bocado uma cidade também um bocado esquecida, porque foi uma cidade um bocado resistente a estas ondas de progresso, se calhar mais logo óbvias e imediatas, e então, ao mesmo tempo, foi ficando ali um pouco no esquecimento. Aquilo era um pouco ali uma cidade com uma certa tradição, com uma certa história, mas foi ficando um bocado no esquecimento. Tu nem uma rede de transportes tens eficiente em Setúbal. Tu não tens uma série de serviços em Setúbal. Portanto, porque não era uma questão. Tu trabalhas uma miséria. Tipo, é uma parte das pessoas que se andam a fazer à vida, a fazer metal, a roubar, a tentar fazer isto por uma linha. Porque não há trabalho. A maior parte dos negócios abre 3 a 4 meses e fecham. Aliás, se o que tu recebes, por exemplo, na restauração, que é um dos grandes negócios em Setúbal, por causa do peixe, que a pessoa recebe miseravelmente, as pessoas a receber 2 euros à hora, pá, 1 euro e meio, a receber 2 euros e meio à hora, pá, e é incrível. E tu, ou seja, tu noto em Setúbal sentes que é também um campo fértil para fazer uma série de outras coisas. Porque, por exemplo, Setúbal, agora por acaso parámos um bocado com essa batalha nos últimos anos, mas a Câmara Municipal não nos conseguia ganhar essa batalha, nem ninguém, nenhuma empresa que era pintar a cidade. Não era só nós, quando eu falo para nós anarquistas que punhamos a mensagem, mas todas as pessoas que queriam subverter com uma mensagem ou com desenhos ou o que é que fosse as paredes e certos sítios, pá, era incrível. Setúbal era incrível. Porque... Portanto, foi objeto de tese. Sim, exato. O nosso tese. Objeto de tese. Até a Câmara Municipal teve de fazer mil e uma campanhas e chegar a uma com várias empresas à mistura em que eles forneciam, eles só conseguiram parar isto a pagarem às pessoas para pintar casas, basicamente. A pagarem. Não pagavam de dinheiro literal, mas traziam de balos 50 litros. Ou tudo o que tu quisesses para pintar as fachadas. Epá, de repente, quando começam uma campanha assim, de repente vinhas, vem meio mundo de Setúbal, opa, amiga, então vou lá buscar umas tintazinhas, pinta a casa de Mercúrio, vais a casa daquele. Pronto, é malta fez isto, mas conseguiram, entretanto, ir apagando um bocado a cidade, porque a cidade não tem muita coisa pintada. E, entanto, epá, também aconteceu algumas coisas em Setúbal, né? Isto às vezes há momentos mais altos, momentos mais baixos, há momentos em que está mais gente, menos gente. Houve também alguma confusão em Setúbal entre alguns companheiros, foi uma coisa muito feia e se afastou ali um bocado, mudou ali um bocadinho a dinâmica, mas eventualmente já há alguns planos para voltar a pintar a cidade toda. Bem, tem-se pintado, mas a um ritmo lento, pronto. Epá, é interessante, ou seja, Setúbal, na verdade, tu acabas por estar ocupado com imensas coisas, porque há uma rede já montada também entre o pessoal, para tu, por exemplo, pelo menos subsistires, alimentação, na Machada eventualmente consegues produzir alguma coisa. A malta tem um esquema de reciclar ali em dois ou três sítios à volta de Setúbal, nem em Setúbal, em grandes superfícies, que já, pá, fazemos um bocado numa missão, mas conseguimos trazer comida, epá, para mais do que as três casas. Portanto, ou seja, epá, depois temos rede, por exemplo, ajudamos numa série de coisas. Nós ali em Setúbal é bastante fácil sobreviver e conseguires construir, por exemplo, pá, começares a construir um projeto, epá, porque tens já a base, a casa, a alimentação, uma série de coisas que tens ali, e pessoal entre ajuda, tu consegues, pronto, pôr, dar um andamento a fazer as coisas, que é uma coisa, por exemplo, mesmo em Lisboa, que eu venho, e sempre fiz muitas coisas em Lisboa, embora tenha perdido o contacto, hoje em dia, epá, é muito confuso, porque eu vejo muita gente, mas vejo muita palha, estás a ver, vejo muita palha, vejo muita, mais do mesmo que eu próprio passei nos anos 90, porque, atenção, mais ou menos passamos todos o mesmo, só passamos em tempos diferentes. Porque eu também gostei de vestir uma roupinha para ir a um concerto tal, dizer certa coisa para causar uma certa impressão. Epá, mas isto são tudo momentos da nossa vida, não é? Depois crescemos e obviamente que pronto, epá, eu percebo que aqui em Portugal não há tanta tradição de uma série de coisas, não é só ocupação, é uma série de prática de uma cultura, vamos lá, anárquica ou qualquer coisa, e que daí seja difícil às vezes as coisas serem organizadas, acontecerem, certos projetos, porque não há bem uma tradição. Mas, tipo, já houve, nós de alguma maneira, tipo, acho também importante disso que o Ricardo fala aqui do arquivo, é importante perceber o que é que, porque basicamente estamos a falar do quê? Da geração que vem a seguir ao 25 de Abril, que não tem nenhum contacto com o 25 de Abril. Portanto, pessoas que todos nós nascemos em 70, se calhar nos finais dos 70, mas 25 de Abril logo a seguir, que não temos noção do que é isso. Foi uma cena maluca completamente, eu posso tentar imaginar, mas não percebo. E obviamente que eu liguei-me a uma série destas questões que estão ligadas com isto. Epá, e fico a pensar, peraí, por onde é que eu vou começar? E obviamente comecei por algum lado, né? Comecei através da música, conheci um pessoal assim, de repente havia um maluco no CCL, que eu conheço, epá, o CCL, o que é o CCL? Foi no CCL, e um pessoal que está a fazer uma fanzine, epá, de repente há um coletivo, de repente há não sei o quê. Epá, peraí, que assim afinal tinha uma série de coisas, vou focar-me, quero pensar nisto. Epá, e tudo isso foi sendo, eu acho que hoje o que é importante é também percebermos nessa altura que se começa de uma espécie de estaca zero, não é? O que é que, onde é que hoje estamos, qual é a ligação até hoje, o que é que se passou, o que é que aprendemos ou não aprendemos, o que é que foi ou não foi transmitido, porque há coisas que hoje em dia se fazem que já foram feitas há 20 anos e que se calhar estão a ser feitas com os mesmos erros ou de uma maneira ou de outra, e que se calhar já se podia saber como é que se faz, em relação à ocupação ou até uma série de outras coisas. Acho que é importante, pá, estas conversas para percebermos, para nos conhecermos, porque eu, por exemplo, eu vim da Holanda em 2013, sim, finalmente. Desculpa estar a interromper, só para resumirmos isto. Ah, sim, claro. Claro, pá, já está, na verdade, já tudo a comida. E a questão da comida, não é? Já comi lá em cima. Claro. Desculpa lá, tanto. Sim, não, epá, eu já tenho tanto. Pronto. Isto aqui tem peito para meias, mas a outra parte final acabou por não ficar dito. Uma mas... parte 2. Exato, mas pode ser feito. Uma parte 2, talvez com o Afonso, porque ele é mais. Pois. Ele, não é, a nível de tempo. Já tens outra vez, que já tens. Ou uma segunda parte inteira. E isso, olha. Obrigado. E se eles continuam por aqui, portanto, podem. Se quiserem fazer alguma coisa na COSA, são bem-vindos. Vamos lá conhecer, falar, descobrir. Pronto, olha. Exatamente. Se vez que obrigado, falar, tu falas um bocadinho mais devagar, e a gente percebe melhor. Pois, eu também tenho essa. Agora já estava a sentir isto, estava a passar tempo. Pois. Muito obrigado.